Aí eu tava ouvindo aqui e falei, caraca, meu, eu tô lá, eu tô aqui, velho. Era esse filho da mãe do Rudy me mirando. Eu tô lá, eu tô aqui. Foi até um pedido do Mano. Ontem o Mano mandou um WhatsApp, ontem era 00h30, mais ou menos. E ele falou, Rudy, aprende a imitar o Benja falando tranquilamente, não só as frases. O Mano mandou um WhatsApp. Lixo, mal caralho. 00h30. Mano, eu prometo por você. Boa. Que nem é de hoje que eu sou seu fã, que eu vou fazer. Ô, Matinha, então vamos começar por quem vai jogar, é isso? Mudou? Isso. Então vai. Santos, que é o primeiro a jogar. Bora, 7:30, né, RG? E aí, Motica? 7:30, não? Já chegou nosso convidado, hein? 7:30 no Pacaembu. 19:30, Dodô. Pai, como diz o meu vizinho, Pacaembu. No Pacaembu. Pacaembu. 19:30. Beleza? Beleza. Ô, RG. E tem, Motinha? E a novela? Oliveira, Motinha. Não acabou ainda, né, velho? É, o velhinho lá. Modesto falou, é páreo duro, hein, velho? Venho falou, essa carreta tudo bem, ela vai ficar estacionada aqui no porto, velho. É, mas eu quero um din-din. Quero din-din, ele falou mais, ele falou, tem esperança que ele fique. Não, ele vai, eu acho. Ele falou, não quero, eu quero um din-din, aí o presidente do Santos falou, eu não quero dinheiro, eu só quero amar, Ó, Mogim Santos hoje no Pacaembu, 7:30. Tô letrando, Mogim. Mais conhecido como 19:30. 19:30. Vamos ao time. Será que vai ter mais gente que ontem no Pacaembu? Você viu, cara? Pô, ontem eu fui pra casa e falei, pô, será que tá tendo jogo do São Paulo? Não tinha ninguém. Parece treino, meu né? Meu Deus, cara? Hein? Que ontem coisa, hein? Ontem foi triste. Eu passei tranquilo ali. Quantos tinha lá? 3 mil? Tinha 3 mil lá? Tinha mais gente. Posso falar, a hora que eu fui embora, tinha mais gente na Juscelino do que no Pacaembu. Vamos lá. Time pra hoje. Manda, Matinha. Vanderlei. Bom. Victor Ferraz. Bom. Lucas Veríssimo. Ainda precisa jogar um pouco mais. Gustavo Henrique. Precisa jogar um pouquinho mais. Será que esse Lucas Veríssimo, ele é sobrinho daquela atriz? Não, não é. Lúcia para de falar bobagem. Tá bom, então. A Lúcia Veríssimo? Vai, mano. Não dá corda. Zeca. Bom. Thiago Maia. Bom. É o sem freio, né, velho? Renato. Bom. Lucas Lima. Bom. Gabriel. Bom. Joel. Vamos observar, Joel. Joel está em estado de observação. Joel tem tudo. Se o Oliveira está em estado de observação. Se o Oliveira for embora, Joel tem tudo para ser o cara. Não, ainda tem que esperar. E Patito. Patito. Pô, RG, a janela da China fecha amanhã, hein? É. Vai, Patito! Nem a China quer o Patito, velho. Ah, bem, velho. Com relação ainda ao Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira deu de louco com o Santos, hein, Domênico? Deu de louco. Mas por que deu de louco? Deu de louco, Domênico. Deu de louco? Porque o Santos foi o clube que abriu as portas pro Ricardo Oliveira, tudo bem, ele veio com mas um ele veio com o salário... Calma, mequetrefe. Ele recebeu um reajuste no começo do ano, ele refez o contrato dele. Tudo bem, ele quer receber 1 milhão? Acho justo também, um jogador ele que tem 35 casa, anos de idade... Fica... Não, mas é verdade, um jogador quer receber aí, tudo bem, com 35 anos, 1 milhão de reais por mês, inclusive tem sites aí dando que a proposta é de 2 milhões, beleza, bom, legal, 2 milhões de reais, legal, bacana, não, legal, pra ele eu acho que vale a pena, um jogador que já tem 35 anos, mas porra, o Santos recebeu uma quirela pelo passe do jogador, estão oferecendo aí 2 milhões de euros aí pelo empréstimo até novembro, aí se os chineses quiserem ficar com o jogador em definitivo, ou seja, o cara de 35 anos, eles pagam mais 2 milhões? Manda esses caras pra PQP, velho. Mas é o que o presidente tá resistindo lá, né? É melhor, RG, é melhor ferrar o Ricardo Oliveira, tá certo? É do que liberar por 2 ou 4 milhões de euros. Não, pode. Fala, beleza, Ricardo Oliveira, então o negócio é o seguinte, você quer jogar lá, você vai jogar o quê? 2 anos lá? Paga do teu bolso. Você não vai ganhar 2 milhões de reais por mês? Eu aceito 12 aqui. Por 10 eu libero, mas eu quero 12. Quer? Se não quer, bacana. Fica insatisfeito no clube. Mas é o que? Começar a agir assim. Você não pode ter um cara insatisfeito no elenco. Domênico, o que não pode é o jogador assinar um contrato, depois ele querer quebrar e ir embora de graça e o clube ficar chupando pirulito, velho. Opa! Não mas não de graça acho ele que não quer, é. Ele não quer de graça. Como não é de graça? 4 milhões de euros pelo Ricardo Oliveira, que é o melhor centroavante do Brasil hoje, mesmo com 35 anos de idade, é de graça. Mas são. Não, mas é, são de graça, sim. Mas, mano, são duas situações que você tem que analisar com muito profundamente. Com muito equilíbrio você nessa hora. Presta atenção nessa frase. Do velho? Uma. Essa é uma situação que você tem que analisar com muito equilíbrio. Olha só. Isso. Presta atenção. Porque são duas situações e são situações que você tem que observar o seguinte: o direito de um, o direito do outro. O Santos vai ter, o presidente do Santos tem todo o direito de lutar por aquilo que ele acha que é conveniente para o time, né? Para o clube, claro, financeiramente. Ele não vai chegar e falar, tá bom, me dá 1 milhão aí, ô chinês, e leva o Ricardo Oliveira. Acredito que ele não vai fazer isso. como ele também deve ter o bom senso de não pedir 50 milhões, 60 milhões. Então ele está brigando por uma grana maior. E o Ricardo Oliveira, com todos os anos que ele tem nas costas, ele também tem todo o direito de querer ganhar essa grana que estão oferecendo para ele. É isso aí. Eu só acho uma coisa, viu, Babaluz? Fala, Mano. Fala, Zedão. De repente pega o Ricardo Oliveira, né? É. Dá um passeio com ele ali. Aí mostra a foto do Aranha, fala o que aconteceu com o Aranha. Ah, não. Foi o último otário que quis sair pela porta de trás. Não, se quiser. Você tem muito ódio no coração. Não, é só... mas o Arouca não. São só evidências. Arouca não. Tô vendo, tá no banco. Tá jogando, que tá banco. Tá no banco do Matheus Salles. Que banco. Ah, tá 5 jogos ganhando, parabéns, Arouca. Não fala bobagem. Belo título, fala bobagem. Azedão, se você pudesse dar um conselho, Azedão, o Ricardo Oliveira, você falaria o que pra ele? Ah, eu falo só uma coisa, China. Você é jornalista, viu? O quê? Jornalista, você. Ah, eu acho que ele não poderia tá pegar essa proposta e jogar na Coreia do Norte, esse otário, esse babaca. Jornalista. Não, jornalisticamente analisando. Coreia do Norte. Nenhum jornalista chama ninguém de otário, você tá louco? Vai lá, ó, é aposentado já, tá quase morrendo, tá o Santos foi lá. Tá maluco. Os porcos não quiseram. Olha, eu respeito aí... com nós, hein, outro. Respeito. Não, perdão. Não fala com o último que bateu em vocês, não. As pepas não quiseram, aí o que aconteceu? Pegamos. É, mas as mesmas. Aí o cara quer ir embora. As pepas que bateram na sardinha e ganharam o título. Pera. É, esse trouxa aí tá falando. Mas você ele, segura esse trouxa ele aí. Ele é jornalista, porra. Ele não segura tá o jornalista, trouxa. Ele não é puxando a sardinha. Isso é jornalismo. Jornalismo. Eu sou jornalista também. Você tá torcendo pra quem? Você tá torcendo pra quem? Ah, pro inferno. Quem contra quem? Você tá torcendo pra quem? Não, eu sou de Piracicaba, eu nasci lá. Ah, eu também. Então, vai você e a pamonha de Piracicaba pro inferno. Aí, tá vendo? Tá? Pra que isso? Senhoras e senhores, antes do Palmeiras, antes do maior clube, vamos apresentar Marco Luque, nosso convidado de hoje. Grande Marco Luque. Tudo bem, Marcão? Opa, beleza pura. E aí, galera? Beleza pura. Beleza, Marco? Que legal estar aqui. Você também recebeu propósito pra fazer stand-up na China já? Ganhando não, um milhão, não? Ah, é que eu sei falar 3 palavras em chinês só. Fala. Mas é, eu não sei o significado, então eu não sei se eu posso falar agora. Complicado. Quem pode falar aqui? Você torce falar pra tudo. Quem, Marcão? Ah, então eu não torço pra nenhum time. Não, brother. Torce? Não é possível. Quando eu era pequeno, meu pai era juiz de futebol, ele era árbitro de futebol. É ele tinha medo que eu e meu irmão profissional. Quem tudo. Que era teu pai? João Luque. João Luque, ele apitou segunda divisão, ele chegou a apitar Corinthians, mas foi lá atrás. Ficou muito rico apitando. Ficou muito rico apitando. Ele ficou com de saco cheio de sair no, dentro de camburão dos estádios. Porque era só assim que ele saía. Tadinha, né? Da sua conta, mãe, né, cara, ele, então ele tinha meio medo que eu e meu irmão a gente torcesse, a gente se empolgasse. Aí não deixasse vocês torcer. Torcedor, tal. Aí como ele não torcia também... A gente ficou de boa. Cheguei até a jogar profissional, mas nunca torci, cara. É bom porque a cada ano eu escolho uma equipe que eu quero torcer. Esse ano você escolheu o quê? Mas em 2009 você torceu pro Corinthians porque o Ronaldo Fenômeno é teu brother. Sim, se foi a única vez que eu tive alguma simpatia pelo Corinthians. Porque eu sempre torço contra. O Corinthians é um time bom, velho. Então eu gosto de torcer contra. Queria agradecer a presença. Obrigado, Marco, por você ter vindo. Pode ir embora. Calma, acabei de chegar. Parabéns. Parabéns. Já começou dando show. Tá sensacional. Vou ter que entrar de voador aqui. É isso. Chupa, Benjamin. E você jogou aonde, Marco? Joguei no Santo André. Aí eu fui pra Espanha, joguei na segunda divisão lá no Numancia. Mas você jogava que posição? Não, é verdade mesmo? É sério mesmo? Jogava era atacante. Pé mesmo, correndo. Não. Era atacante. Delanteiro. Você jogou em algum jogo no final do ano, né, que passou na TV que eu vi? Você tava jogando. Joguei. Ah, porra, hoje em dia eu me realizo jogando com esses fera aí, nesses futebolzinhos de final de ano. Eu tava vendo na TV. Entra metade bêbado. É gostoso o jogo, porque aí você se empolga e tal. E eu realizo, né, esse sonho de jogar com esses caras, Neymar, Robinho, Roberto Carlos, Elano, porra, muito foda Elano, jogar não. Com esses caras. Muito bom. É muito legal mesmo, essas peladas de final de ano são sempre muito belas. Eu não sou convidado, mas a gente sabe que é legal, né? Você não é convidado, porque você não joga nada, arruma né? Briga, velho. Desculpa, velho. É que você arruma briga. Sempre foi um perna de pau, velho. Não é que eu arrumo briga. Sim, sempre foi. Ele só joga com o pessoal do Iron Maiden lá. E fica do lado do cara o tempo inteiro. Iron Maiden. Os caras expulsaram ele porque não aguentava, velho. Jogou com os Iron Maiden? O cara falou nunca mais futebol no Brasil. Do lado do cara, o cara tava indo pro banheiro, ele tô indo pro banheiro, velho. É minha banda. Iron Maiden pra mim é... uma seita. Top. E aí os caras me convidaram em 2008 pra jogar. Jogou o Andreas Kisser, jogou o pessoal do Sepultura, aí eu levei o Solitão, levei o Solitinho, o Ronaldo, o Giovanelli, goleiro. E fizemos um time com outros caras. Ó, velho, na hora que eu entrei em campo e vi o Steve Harris do Iron Man, ficar do lado do cara. Onde ele ia, eu ia. Olha lá. Aí onde ele ia, eu falava, ah, eu pedi uma foto. Eu tirei 450 fotos do cara, ele não aguentava mais me ver. Mas no final, trocou a camiseta com ele? Não. Caralho, eu dei pros caras, levei seis camisas. Outra coisa, levei seis camisas da seleção brasileira, eu dei pros caras. É, ele deu aí outra fizeram coisa. Fizeram troca-troca. É, ele trocou outra coisa. Camisa. Ah, ele dava fácil, viu? Liberava fácil. O Bruce Dixon? É. Ô, Marco. Liberava ou não? Dava mesmo? Pô, dormia até de conchinha, velho. Se revelou. Tô zoando. Ó, uma ilha deserta. Você encontra lá Bruce Dixon e Aracy de Almeida. Quem que você pega? Pô, Bruce Dixon, Bruce tá Dixon. Louco, lógico. Não, mas ó. Pô, Bruce Dixon, vou cantar lá. Nada, olha, fala, juro por Deus. Pô, não, pera só. Bruce, canta The Trooper. A cada dia desse ganho. Programa, que vai hora? Passando. Não, Benjamin programa, tá com a vará, velho. Qual que é o número desse programa? Eu? 4.416. Caraca. A cada um desses 4.416 programas, já fizemos, porra. 17 anos no ar. A cada um desses programas bem-vindo, eu vou me decepcionando cada vez que eu sou o Benjamin. Impressionante, velho. Ah, ele já vendeu o Boga. Me decepcionando, já fez por isso que eu falo já vendeu você. O Boga pro RG que tá lá quanto foi? 3 mil. Pô, 3 milhões. Tá 3 milhões. 3 milhões, Marcão. Marcão, 3 milhões você não vendia? Tá no cofre. Vendeu, tá lá. Olha. Só não pegou ainda não. Se pensar. Vai, tá vendo? Depende. Você também, Marco, tá nessa? Devagarinho ele vai saindo do armário, vai, é isso? Vai, vai. Ah, já saiu faz tempo. Bota a Madonna aí, vamos ver o que acontece. Mas o tá, se meter Holiday, você tava falando. É, o ombrinho começa a dançar. Fala, mano. Você tava falando Madonna aí, pô. Você tava falando aí dos roqueiros aí. Ontem eu tava vendo umas imagens aí do show do Rolling Stones aí no Morumbi. Véi. Dá dó dos tiozão. É, dá dó. O próximo show dá a impressão que aqueles malucos lá. Quem é aquele? É o Keith Richards? Eu vou esperar pra falar depois. Eu vou esperar. Domênico, o cara só falta ele de andador e com o saco de soro do lado. É, mas os caras fazem esperar. Não, tudo bem. Os caras fazem puta som. Não tô questionando o som dos caras. Mas tem uma hora que tem que parar, mano. Não se parar, mano. Parar tem que você tem que parar. Os caras não conseguem mais pular, Domênico. Não pode parar. Agora eu vou falar. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Daqui a pouco você tá fazendo um show numa cadeira de balanço. É. Mas só tá você na cadeira de balanço. 53 anos de carreira. 53 anos de carreira. Você foi no show ontem? Não, eu vou sábado. Os Stones em qualquer. Porque era quarta-feira, sabe? Eu fui ontem. Puta foi show. Legal. Demais, o Mick Jagger é ícone. Keith Richards é um monstro. Demais. Ele dá pau no Munhá, em todos esses múmias aqui que estão vivos. Ele tá bem, velho. Tá bem. Só fiquei com medo na hora que o baterista levantou e veio pra frente. É, aí eu falei, Mas aí, medo, tá? Perdeu o Pinóquio, tá procurando o Pinóquio, não sabe se. Ele queria. Tá bem. Pô, mas Stones é o mais novinho tá ali. Assim. Mas é que ele é pouco expressivo, né? Ele fica daquele jeitinho travadinho. Ô, Marco, você gosta de rock? Que o... caralho, rock. É o rock que você gosta. Rock, blues, rock and roll, blues. Essas coisas, toda essa linha. É, essas outras você não gosta, não, né? Que nem o música Woody do gosta, Denver. Pô, meu sonho é jogar bola com o Sampaquil, mano. Olha lá. Você gosta disso aí também, não? Meu Deus. Sertanejo. Ô, amigos, eu falando verdade. Posso falar? Amigos do Sampaquil contra amigos do Belo. Sertanejo, de pagode. Não. Ele tá falando a verdade, não é verdade. Sertanejo de raiz até eu gosto. Não, esses agora. Pô, esses agora. Não, o Mano gosta. Esse Marco Luque é o U da minhoca, velho. Caralho. Ele sempre começa bem. Pô, mas falou de metal, de blues, de rock and roll, de história. Aí ele vai pros negócios. É que nem futebol. Ele falou que não torce pro Corinthians, vai. Vamos falar do Palmeiras, vai que joga hoje. Mas precisamos agradecer a presença do Marco Luque pra você ir embora. Não! Ele calma, só vai embora. Ele vai embora cedo, hoje é 7 horas. Cuidado, né? Agora pra ir, hein? Calma, bom, o cara tá querendo me dar nas costas. É, cuidado. Já ele corta o fio do meu microfone. É verdade. What the fuck now, Palmeiras! Vocês, Domênico. Você, vovó. Fala aí, vovó, é nós. Fala vocês de nós. Hoje. Fala de nós. Vai. Jojo, eu quero assistir o jogo com você hoje. Como assim? Hoje? Mas hoje não é lá, não. É no mesmo lugar, vamos. Quem? Vamos no bingo das amigas hoje? Mesmo lugar? Nossa, vocês vão entendi. Jogar contra o 15. Em casa. 15. A gente só uma coisa. A gente faz o bingo, viu? Que 15, você tá louco? É a música do 15 de Sorocaba, né? Piracicaba. Ô, Jojo. É legal, a música mais legal de futebol. Que mais legal. A gente faz o bingo, cada vez que o Palmeiras faz gol, a gente sorteia o melhor presente. Já tá acumulado dois jogos. Olha, antes de falar o time do Palmeiras aí, Dudu, tem uma notícia que o Palmeiras entrou em acordo com a Conmebol, viu? Para jogos na arena. Ah, tá, já entrou em acordo. É, o Nobre teve uma reunião. Com o pessoal da Conmebol e tal. E parece que tá tudo certo, vai estar tudo liberado, viu? Ai! Mas, ô, Mota, seria uma imbecilidade continuar insistindo com isso. Lógico. Porque no campo do Boca tem estampado lá marcas de bebida. Tá certo? Aí todo mundo vai ter que tirar, né? E nada, não, aconteceu com relação ao Boca. Eu falei aqui no jogo do Grêmio, que aconteceu lá jogando no México contra o Toluca, também, Domênico. O que não faltava ali, inclusive, até com LED, velho. É, não pode, LED. Né? Não pode. Então é uma cretinice, velho, ficar insistindo com esse negócio. Digo ainda mais, bem, né? Na casa do clube, o clube tem que ter autonomia. O que a Conmebol tem que xeretar, talvez, Domênico Gatto, é ver se a estrutura do campo tá legal, tá certo? Concordo. Se o vestiário é adequado, se tem condições pro jogo, se a polícia vai dar segurança. Aí beleza. Agora que vai estar estampado na arquibancada do clube, cabe ao clube responder, não comer bola. Mas todo mundo sabia que ia dar nhoque, né? É, tá na cara. Mas contra clube brasileiro, né, velho? Às vezes cada um dá uma sangrada, né? Quer. Onde puder ferrar, os caras ferram. Acho que eles ficaram com medo, mano. Então, vamos ao time para hoje. Acho que o Palmeiras ia bater o pé e o Corinthians parece que estava junto nessa empreitada aí. A coisa ia pegar feio, viu? Porque o Palmeiras falou, se não jogar aqui, a gente cai fora. E o presidente do Corinthians lá falou também, olha... Não foi o Andrés que falou. Foi o Andrés, né? Isso. É, mas... Presidente é o manda lá, né, mano? Também manda lá, né? Mas fala do Verdão aí, vai. Vamos do time para hoje. Vamos lá. Mas é provável. Provável, né? Manda. Não dá pra saber ainda. Vai. A vovó deve ter o time certo, hein? Não, manda o Verdão. Vou falar e aí você fala, vovó. Vamos lá. Manda, quero ver. Fernando Prass. O melhor goleiro do Brasil. Ei... Eu assim, também acho. Mas é o melhor. Não, o melhor. Tá não, pegando, pô. Melhores. É o melhor. Dos, um dos. Eu concordo com o Jojo. Ah, pra mim é o melhor. Vai, continua. Lucas. Bom. Roger Carvalho. Tá indo bem. Victor Hugo. Esse é um baita zagueiro. Egídio. Obrigado, senhor! Egídio. É, ele não tem vindo bem, né? Não vem vindo bem, né? Ô, Zé, que você vai fazer hoje? Pelo amor de Deus! O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou tomar uma melatonina às 8 e vou dormir mais cedo. Vai fazer maratona? Continua. Pelo amor... Amanhã eu vou acordar às 10 pra correr. É, mas Egídio, pelo amor de Deus, hein? É, você tem que jogar. Tá indo ruim, o Egídio? Não, não tá indo ruim, Val. Ele não vem vindo bem, né? Ele é bom. É, né? Mas ele não tá vindo bem, né? Mas tem que jogar. Eu quero que ele jogue bem. Ó, sabe por quê? Porque eu quero ele na lateral e quero o Zé Roberto tem que jogar no meio. Avó. Entendeu? O Zé Roberto é o jogador de meia. Aí você falou bem. Lógico. Eu tenho feito treinamento pra jogar de centroavante. Não, você tem precisa não. Marcar. Não. Vai. Ó, o Thiago Santos. Peraí. Eu falei com o Euvídio ontem. Ele doou pro bingo da avó um carrinho, né? Quem? Euvídio. Que carrinho? Egídio. Ele falou que eles voltaram a jogar poker durante o concentramento, né? É. E que antes, quando ele jogava, ganhava todo o jogo. Que agora que voltou a jogar, vai dar sorte e hoje vai ganhar. Ah, mas contra o 15, né, velho? Tem que ganhar do 15. Porra, perdeu do Fiburguense. Ah, perdemos o jogo, hein? Então, Thiago Santos. Bom volante. Jean. Ele estreou bem, depois jogou acho que mais um ou duas partidas. Bem. Tá indo bem. Robinho. Dois volantes, é? Robinho na meia. Tem jogo que joga bem, tem jogo que joga mal. Eu não ouvi o Arouca aí, hein? Tem jogo que joga bem. Tá, então estão poupando o Arouca, está poupado o Arouca e o Zé Roberto. Vai. Dudu. Eu acho que hoje é o melhor do elenco. Gabriel Jesus. Aliás, ele e Fernando Prass, né? São os melhores. Gabriel é menininho. O menino Gabriel tem que... É bom. É bom, sempre é bom. É bom. Bom. Bom. Bom. É bom. Ó, Gabriel Jesus quer dizer então que o Eric vai jogar bem. Por quê? Porque quando joga um, o outro que entra que joga bem. Como assim? Então, quando joga o Jesus, o Eric entra e joga bem. Ah, quando joga o Eric... entendi. No segundo tempo, quando muda. Isso. Sempre que entra, joga melhor. Tá, essa vai. É complicado. Não, o Gabriel Jesus vai fazer gol hoje, você vai ver. Tomara, viu? Você vai ver. Como eu gosto dele, viu? E aí? Alexandro. Olha que gol, né? Tá melhor que o Barrios. Hoje, RG, o Alexandro, ele tem que ser titular. O Barros não tá bem, não tá vindo bem. Muda ano e cada... Entendeu? Tá e o Alexandro não, né? Tá melhor. O Alexandre tá mais magrinho. Ah, não tá bem, senta no banco, velho. Joga o melhor sempre. Tá bom, o time é bom. É bom ganhar porque a Ponte Negra ontem... A Ponte ganhou, mas na Ponte Preta. É. A Palmeiras é líder ainda. E o, time, e o time do Energético também ganhou, viu? Red Bull. É, então... Ah, mas tá líder da chave, o Palmeiras? Não tá mais, eles ganharam ontem. Tá, olhei, acabei de olhar. Ah, como não tá mais? O Palmeiras corre risco no Paulistão, você acha? De classificar? Não, de não classificar, corre, viu? Agora de cair pra cair, não, né? Você fala de cair? Não. Você falou o quê, Benjamin? Não, de não classificar. Corre o risco e eu vou te explicar o porquê que corre o risco. Corre sim, né? Tá muito embolada a chave do Palmeiras, ou apesar do Palmeiras, Ponte Preta e São Bernardo tá certo, com 6 pontos. Então, Palmeiras o Energética é do outro grupo. Certo, mano? Palmeiras líder aqui, ó. Tá vendo? Ainda mas, é. Então, mas é porque... E tem um jogo a menos. Então. Se hoje, vamos supor, vai. E o Ituano também. Se o Palmeiras tropeçar hoje, ainda fica líder. Mas é que tá, olha como é que tá a chave. 6, 6, 6. Né? Tudo 6. Palmeiras, Ponte Preta e São Bernardo com 6, Ituano com 5 e Novo Horizontino com 4. Uma vitória de um desses aqui passa o Palmeiras. O Palmeiras pode ir pro último lugar, se os que todo mundo ganhar aí. É difícil, mas pode acontecer. Caso aconteça uma, sei lá, o Palmeiras não vencer hoje. Agora, também se o Palmeiras ganhar hoje, né, mano? Já abre 3 pontos também, né? Já começa a ficar melhor. Olha que interessante aqui, ó. O Globo Esporte mostra aqui os últimos jogos. Né? O pontinho verde é a vitória. O Palmeiras não tem um verde. Tem dois brancos, um vermelho. Olha aqui, ó. Como não tem verde? Não, tem um lá atrás, do ano passado. Ainda. Então chupa, trouxa. Olha direito. Dá daltônico, seu imbecil. Ô, por quê? Calma. Ah, trouxa. Antes de você partir para as outras... Só isso, né, meu Montinha? Então tá bom. Deixa eu falar aqui, recado importante. Atenção você, meu amigo, que tá aí com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, você que anda com problemas de umidade, e quando ameaça a chuva, você fica com aquele medo. Você fala assim, ah, não pode chover, não pode chover. Não, tem que chover. Sabe por quê? Tem que chover. Lógico. Porque tem que, né, tem que voltar, o nível da represa tem que voltar. Lógico. Deixa a chuva acontecer. Tem que ressuscitar o morto. Para aqui, ó. Se você tiver protegido com impermeabilizantes Recobre Plast, chove à vontade. Vai ter problema. Não tem o menor problema. Todos esses problemas que eu falei aqui no comecinho, eles vão tudo por água abaixo. Vai pelo cano. Boa, boa. Recobre Plast é 3 em 1. Boa. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. Aliás, ele é o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recobre Plast também é o único com garantia de 5 anos. Olha que legal. Você vai encontrar Recobre Plast nas boas lojas do ramo, tá bom? Tem um site para você acessar, que tem todas as lojas lá, você pode procurar lá. É www.sinteplast.com.br. Lembrando que esse Sinteplast, o Plast é com T mudo aqui, tá bom? Sinteplast.com.br. Te mando um abraço pro Thiago, pro Fábio, pro Silvio, proprietários da Manancial das Tintas, ouvindo o programa atentamente todos os dias por aqui. Impermeabilizantes Recobre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados e a LG, você entra no clima. E o Mano agora vem com o recado dos cartões, né? O cartão Zoom, mano. Opa, é isso aí, Domênico Gato. Se liga nessa dica, hein, rapaziada. Acora, Domênico Gato. Acora, Benjamin Bach, Motinha, RG número 2, Marco Huck, Rudy Landotti. Oi. Todos vocês, prestem atenção. Mano. Que aqui não tem conversinha, não, velho. Aqui é prêmio pro ouvinte do Estádio 97. Cartões Zoom é o Silvio Santos dos cartões, mano. Dá-lhe dinheiro, dá-lhe dinheiro pros caras, hein, moleque? O bagulho é louco, mano. Quer ganhar R$5 no seu bilhete único? Quer, Motinha? Lógico. Você que vende busão pra rádio? Você que vende metrô pra rádio? Metrô. É muito simples, Motinho. Se liga só. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Hoje, não tem mentirinha, não. Não tem conversinha, não. Aqui não tem pegadinha, tio. E hoje dá. Você ganha R$5 de crédito no seu bilhete único. É isso mesmo, R$5, cara. Zoom é a evolução da conta corrente e com ele você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora do dia. Você não vai pegar a fila de manhã quando você estiver indo para o trabalho. Você não vai pegar a fila na hora que você estiver retornando para sua casa. Pode ser no café da manhã, na hora da novela, na hora que você estiver no seu trabalho. A qualquer hora você pode recarregar, tá bom? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Motinha, baixa agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Como é que escreve? Não sei. Eu vou soletrar pra você, ó. Soletrando. Z-U-U-M, tá bom? M de Maria no final. Z-U-U-M. Anotado. Tá legal? Quer saber mais? Acessa aí. zoom.com.br/bilhete único. E tem presente, hein, Domênico Gato? Qual é? Manda. O ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo a seguinte frase. Vai. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Certo. Sabe o que o cara ganha, Domênico Gato? O que ele ganha? Ele ganha um crédito de R$50. Não, não pode no ser. Bilhete único. 50? 50, Domênico. O cara ganha uma onça no cartão. Ô, velho. Ganha uma onça no cartão. Mas tem que falar a frase. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Legal, tá bom, hein, show de bola, hein? Nós. Beleza, Estádio 97 também em nome de Engove, vai pra curtição boa, Engove, pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Nome de Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol e o Benjamin vai dar o recado de BB Financeira. Puta, que Bebinha. Susto que você me deu. Porque, olha só, amigo, presta atenção, velho. Precisando de uma ajuda aí para pagar as contas aí. Não tá fácil, né? É muita conta e tudo de uma só vez. Mas ainda bem que tem uma loja BB Financeira pertinho de você. E a BB tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e vai sobrar até para você viajar com a tua família. E a BB, ela tá sempre ao seu lado. Passa lá, Ipiranga, não? Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bbfinanceira.com.br ou ligue. Não, não preciso de água, não, estou zoando. 3003-7888. 3003-7888. BB Financeiro, seu crédito mais perto do que você imagina, hein? E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BB, bons negócios pra você, Dodozito. É isso aí, Motinha, vamos lá, vai. Quem? Eles? Eles. Corinthians! Vocês. Ah, Coringão, Coringão! Ô, Rabão, hein? Ainda invicta! Rabo não, competência! Rabão danado, hein? Olha, a frase é: com o gol de André, empata com o São Bento. Se ele acertasse, ele errava o gol, velho. É, puta vida! Olha, no final, mano. Ué, Paquito, o negócio é o seguinte: o Corinthians, o Motinha, no primeiro tempo, ele apresentou foi futebol ruim. Catastrófico, cara. Uma catástrofe. O que aconteceu de errado? Ah, normal, Mota. O Tite, ele tinha feito ontem, comparado com a última escalação, 8 alterações. É natural que, lógico, talvez aí, a falta encaixar, de entrosamento, né, aí aconteça. Ah. O Tite, ele tá fazendo isso, Mota, justamente para dar ritmo de jogo para todos os jogadores. Ele tá usando o Campeonato Paulista justamente para isso. Lógico. Porque você vai intercalando as equipes, você vai colocando times mistos, mas vai colocando todo mundo para jogar. Por exemplo, o Guilherme precisa de ritmo de jogo, o André precisa de ritmo de jogo, o Giovanni Augusto precisa também de ritmo de jogo, assim como outros jogadores do elenco também. Então o Tite está mesclando muito o time por causa disso, e é natural que em determinados momentos aconteça a falta de entrosamento. E não dá para ficar também, ok, o time do Corinthians é qualificado, deveria talvez ter vencido a partida? Deveria. Mas isso o cara olhando aí tipo de fora, o cara que não viu o jogo. Porque da mesma forma que o Corinthians empatou com a Ferroviária no último domingo, a Ferroviária não é uma porcaria de time, não. E o São Bento de Sorocaba também não é uma porcaria de time. Mas, ó, mano, o Luca e o cabelo de tigela não dá. Não, hein, os dois ontem, RG, eu vou fazer uma defesa dos dois. Ontem eu concordo com você. Tanto o Luca quanto o Romero não jogaram bem. Eles erraram muito, demais até. Mas as partidas que o Luca e o Romero vêm fazendo no Campeonato Paulista, Luca é bom. Eles vêm jogando bem. Eu vou esperar um pouco mais pra criticar o Romero. Eu sei que tem torcedores do Corinthians aí que não gostam do Romero de jeito nenhum. Mas quando eu falei aqui a respeito daquela partida que o Romero havia feito contra o São Paulo, o Romero dali então, RG, foi a única. Não, de lá pra cá ele vem jogando bem, ele vem jogando direitinho. Eu achei que foi a única que ele dentro jogou. Dentro das limitações que ele tem, ele vem jogando direitinho. Não tô falando que ele é o novo Neymar, tá longe de ser, claro que tá longe. Mas diante das dificuldades que o Corinthians teve, o RG, principalmente depois da saída do Malcom, que era o titular absoluto da posição, eu acho que ele e o Luca, eles vêm atuando legal. Acredito que os dois vão deixar o time titular, mas cedo ou mais tarde os dois vão acabar caindo, RG número 2, porque eu acho que os titulares serão, quando principalmente o Luciano tiver apto, eu acho que a dupla de ataque volta, ali, né, será Luciano e André. Porque o Luciano, mesmo ele tendo jogado ano passado em determinado momento como centroavante, não é a dele, ele joga mais pelo lado do campo. Eu acho que o Luciano, ele vai brigar diretamente com o Luca. E eu acho que nas meias ali teremos de um lado Giovanni Augusto e do outro lado o Guilherme. Olha que esse Luca vai dar trabalho. Então não, mas eu acho que ele briga pela titularidade, mas com o Luciano. Mas o Romero, eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai deixar o time. Mas ok, por enquanto ele tá jogando. Então, RG, no segundo tempo, o Corinthians, ele voltou com uma postura diferente. O Tite colocou o time pra atacar. Inclusive o gol do André gerou uma certa polêmica. As pessoas, mas o Guilherme fez uma cama de gato. Não fez. Absolutamente nada. O Guilherme, RG, ele é deslocado pelo próprio zagueiro do São Bento, que vai de encontro ao outro zagueiro. O Guilherme nem viu. Teve nada. O cara pulou por cima dele e aquele técnico banana lá começou a dar piti, começou a dar escândalo na beira do gramado. Que é um tonto. Desapareceu na TV. Falta não teve nada. Mas o Corinthians aí, com um belo gol do André, acabou alcançando o empate, RG. Eu acho que mais uma nota vale a pena ser destacada na manchete do Corinthians. É com relação ao término da parceria aí, do patrocínio da Caixa. Ontem foi o último dia que o Corinthians estampou a marca ali na camisa. O Corinthians agora, ele vai viabilizar um outro patrocínio master. E tem pessoas falando, mas a Caixa não quis renovar com o Corinthians. Não, Eles queriam manter o valor que eles haviam pago nos últimos 2 anos. E o Corinthians aí acabou optando por não renovar esse vínculo. O Corinthians tinha pedido 7 milhões a mais do que a patrocinadora oferecia, que era 30 milhões. O Corinthians pediu 37, eles não quiseram. E o Corinthians possivelmente vai fazer um casadinho, Domênico. No próximo dia 7 de março, haverá uma reunião do Conselho do Corinthians para falar a respeito do estádio. E possivelmente ali pode ser que aconteça o anúncio aí do name rights do estádio e do próximo patrocínio master do Coringão. Beleza? Sim, a PM também liberou, viu? Deu aval pro jogo aí contra o Oeste. Não, mas, inclusive, caiu. Mota, existe a expectativa de já na própria sexta-feira, ou seja, amanhã, já terminarem a obra. De colocar novamente aquele gesso que caiu. Deram prazo inicialmente de 15 dias, mas parece que no próprio site, aí não sei se da Odebrecht, da Arena, comentava-se o fato de talvez a já... Ah, no da Odebrecht, eu acredito. Será que não? Eu acho que o site tá fechado, né, acho que o site da Odebrecht deve estar fora do ar, viu? Então. Mas comentava-se a hipótese, Motinha, de já talvez na própria sexta-feira aí já... Mas a PM fez a vistoria, tá tudo ok. Olha, e tá inicialmente marcado para o dia 13, né, mano, o jogo contra o Santa Fé. Sim. Vai ser que foi mudada a data aí. Ainda não sabe o dia certo, mas será entre o dia 6 ou o dia 7. Por causa do show do Coldplay, né? Que vai ter lá. É o jogo de volta, viu, Motinha? É. Porque o próximo jogo é na quarta-feira que vem e aqui na Arena. Vai ter show aonde? Lá no estádio Santa Fé. Show do Coldplay. Bacana essa banda aí. Ó, tem torcida estádio 97, camarote único, legal, Corinthians, mano. E Oeste. Sabadão, hein? Vai ser sábado o jogo na Arena do Corinthians. O jogo vai ser às 9 da noite. É um jogo balada, não é isso? Mas tem que dizer aqui, eu quero ir na torcida estádio 97, hein? Eu quero ir na torcida estádio 97. Aí você garante aí. Boa. Né? Você garante seu lugar no camarote único, tá bom? Certo. É isso? Sim. São Bora. Paulo. Vamos lá. Are you ready, São Paulo? São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! São Paulo ontem que ganhou 2-0. Oh, o moleque não para de fazer gol? Agora o menino de condomínio. Quem fez o gol? O menino do condomínio de novo, velho. Rodrigo Caio e o Maicon. Maicon. O Maicon fez de pênalti, né? O Maicon teve uma noite ontem muito louca. Não foi o Bastos que fez o pênalti? Não. O Michel Bastos. Foi do Michel Bastos. Ele bateu. Michel Bastos. Não, inclusive eu narrei aqui. Eu nem vi. Pênalti eu não vejo. Michel Bastos. Pênalti eu não vejo. Pênalti eu não vejo. Você saiu na hora do pênalti. Foi o Michel Bastos. Foi o Michel. E o condomínio. E o condomínio, o Rodrigo Caio. Tá bom. Olha, chama o síndico, né? Por causa do Rodrigo Caio. Tá fazendo gol toda semana agora. Depois que criticaram. Cada um que ele faz, ele grita chupa, velho. Tá chupa. Certo ele, velho. Olha, aí o Michel Bastos vê uma noite muito louca, né, velho? De um lado, a torcida vaiava e apitava quando ele tocava a bola. O outro lado, a outra parte da torcida, aplaudia, né? Ele saiu falando. Errado, né? Tá 350 caras aplaudindo de um lado e 308 outro. Era 1.500 do lado e 1.500 do outro. Foi 3.300. O cara vai pro estádio de futebol pra torcer contra. Não pode. É uma perseguição que estão fazendo com o Michel. É ridículo, juro por Deus. É ridículo. É uma injustiça. Não, eu acho assim, as críticas... Corre pra caceta. Eu dou uma fumaça. Olha, as críticas a ele são válidas, ô Benja. São válidas. Mas na hora do jogo, o cara tá com a camisa do time. Soletricou a camisa. Falar. Falou errado, eu falo isso. Você não tem freio, é a piada do programa. Putz. Tá com a camisa do time, não pode vaiar, velho. Grosseria. Não pode. Aí concordo. Pô, mas não pode. Na hora do jogo, não pode. Não pode. Vaia depois, faz mas protesto. Eles não vaiaram, eles apitaram. É a mesma coisa. Ficar perseguindo o cara, vaiaram sim. Mas não pode. Ficar perseguindo o cara, concordo, entendeu? Concordo. O cara bateu o pênalti, o cara fica abalado, perde o pênalti, vai xingar mais o cara. Na hora do jogo, tem que apoiar. Lógico. Depois critica. Concordo com o Mota. Ô, Jackson Five, você quando vai em jogo, você também fica pegando o pé de jogador, Jackson Five? É nós, mano, nós fica lá uivando, filibrando, pá, né, filibrando, Diogo, fica fazendo ola, tal, né, mano. Qual que é o seu time, hein? Você faz porapopó? Apesar de que eu sei então, qual que é. Então, tô torcendo pra Ferroviária. Não, o Jackson Five tem que ter um time, não. Cara tentando descobrir o time pelo personagem. Velho. Dá pra saber, velho. Né, motoboy? É, não. A maioria é Corinthians, né? Cachorro louco. E são bem-vindos. Não, sim, lógico. Olha, você falou com desdém, mas eles são desdém. Você meteu um desdém? Mas pode ser, não tem problema nenhum. É uma profissão digna como outra qualquer. Um abraço pros motocas. Um abraço pros motocas. Fala que você não gosta de motoca. Você fica tentando atropelar o mano. Deve ser corintiano. Ué, deve ser corintiano, pô. Tem problema. Você já desceu pau em carteiro, agora você tá descendo pau em motoca. É você que defende aí. Eu tô defendendo sim. A máfia. Vai traçando só pra jogar a poker, irmão. Só de gente boa. Isso é motoboy. Vamos falar de quem defende quem, né? Motoboy é uma profissão, velho. É, melhor não vai ter falar quem defende de tocar ali, Jôson. Olha, e o... Isso aí é uma notícia agora. Oh, o Jackson Five ficou puto contigo. É, o capacetada na virilha. Que isso, velho. E aí? O STF, né, negou um recurso do São Paulo aí e pode anular as últimas eleições do clube, viu? Ah, é? É. A ação de conselheiros e ex-presidente foi baseada em uma mudança do estatuto. Ah. Aquela do JJ, lembra? Sei. E pretende anular todos os atos administrativos desde... Os 12 últimos anos. Olha aí. Fiquei 12. Quieto, hein? Não, eu fiquei quieto agora. Não falei nada. Respeitei o momento. Ué, os últimos 12 anos pode ser anulado tudo. Toda a decisão que teve no São Paulo. Você acredita nisso? Não acredito, mas agora negou o recurso do São Paulo. São Paulo tá vendo o que vai fazer. Ali a pizza tá pintando bem ali, viu? Só faltava essa. Não, mas agora... Mas é pizza de linguiça que teve no São Paulo. Não é uma decisão do São Paulo. Tá lá no... É pizza de palmito, meia linguiça. Não dá pra fazer. É piadinha ridícula, né? Eu queria saber o que vai fazer com 12 anos anulado. Vai fazer como? Vai fazer nada. Não sei como vai fazer isso, velho. Como é que faz isso? Anula 12 anos. Moto, isso é engraçado. Como é que faz isso? Anula. Vai um filme lá de volta. De bom, né? Vai trazer o que de bom pro Michel Bastos, esse 12 anos anulado? Vamos anular 12 anos. Só ficou feliz que pagaram lá. A Globo pagou 60 lá. E o uruguaio cantando de galinha caipira dentro. Na nacional aqui. Quem? O Gano é o outro motherfucker. Também. Fala assim do Você foi contra a contratação dele? Não, fui contra a postura dele de ficar se achando. Nem tinha o bracinho de capitão, a braceleira de capitão. Ficou... Bracelete. O Mota vai te bater, hein? Não, fala de Diosso. É igual as brasileirinhas que gostam de um estrangeiro. O cara fala, olha aqui, tá? Já abre tudo as pernas. Tudo assim, as brasileiras. E você já foi um olho aquietado, que eu assisti muito a Calma na Sora 2, lembra? Você era o argentino lá. Que merda. Era o bandido. Argentino. Os caras me botam papel de argentino. Você colocaram de papel de argentino? Você entra na sala de toalha de mullet e você entra na sala de toalha com duas armas, né? Ai. Ô, Marcos, você estudou no ARC? Estudei no ARC. É, porque é legal, os caras vêm aqui, os caras começam a levantar os podres. É, os caras já levantam. Cláudio Vila, pô, você morava ali no bairro também? Sim, a vida inteira ali na Vila Mariana, ali Luiz Góes. Ah, eu estudei no Objetivo da Luiz Góes. Cara, pra mim era do outro lado, já perto da Ricardo Jafé, sempre... Ah, eu morei perto da Praça da Árvore. Olha, ó. Pega o WhatsApp dele. Depois nós troca o WhatsApp, a gente Cláudio... marca um café da tarde café na esquina. Né, o Cláudio Vilardo fala, manda um abraço pro Marco Luque. Estudei com ele no ARC, na época o apelido dele era Tatu. Tatu, verdade. Eu era pequenininho. É? Era tatu. Aquele tatu da Ilha da Fantasia, os caras começaram a mexer tatu o saco. Tatu da Ilha da Fantasia? Eu era o primeiro da vida, velho. Era pequenininho. Você começou fazendo imitação aí na escola? Na escola mesmo, a professora terminava a aula 10 minutos. Quem antes, que você imitava, lá na Marco? Frente. Zé Bonitinho. Imitava? Imitava o... Mas com quantos anos? Jerry Lewis. Porra, sei lá, 10 anos, 9 anos. Mas você lembra fazer um pouco disso aí ou você já esqueceu? Não, era mais na atitude, né? Ah. De mais de gestual, né? Era cinema mudo. Faz o Jerry Lewis. É mais performático mesmo. Faz o Jerry Lewis aí. Pô, não sei mais, pô. Não sei. Ah, mas o Silvio Santos, você sabe o que você fez agora, pô. Mas o Silvio Santos, ele está aqui. Eu não sei até quando, mas estou aqui na próxima terrestre. Vem pra cá. Quem mais você imita, Marco? Cara, imito gente pra caralho. Neila Torraca. Olha aqui, tá? Por favor, eu odeio o Fios, ok? Por favor. Você odeia tudo, velho. Desconecta. Desconecta, que eu não tô podendo. Mas, ô Marco, já teve algum personagem que ficou bravo com você por causa de alguma imitação que você tenha feito? Cara, eu sofri um processo. É processo? Do Gugu Liberato. Sério, processo? Olha que triste, fantástico. Sim, stand-up ou TV? Por quê? Não, que aconteceu? Na TV, por causa do CQC, a gente começou a zoar de apelido na que triste. Na TV... E eu chamei ele de Cucu Liberado. E ele, não pegou bem. Não pegou bem. Ele, mas o Tassi chorava de rir. E o Tassi fazia eu repetir. Ele... Mas Marco, que você chamou ele do quê, Marco? Eu falei, cucu liberado. Ele ria, ele ria, ria. Aí veio a notificação, a japonesa colou lá em casa. E aí? Uma notificação. Falei, por quê? Ah, por... ela começou a rir, ficou vermelha, não conseguia falar. Oficial? Oficial de justiça aí. Exatamente. Cucu, mas, aí, Marco, cucu liberado. Hã? Não rolou nada, né? Ah, não rolou, porque tava no roteiro, né? Na verdade, e quando tá no roteiro, a Band consegue segura, defender segura a gente, onda, entendeu? Segura a onda. Se não tá, a bucha aí, é pra você? Onda. Se não tá, a bucha é pra mim. É que nem aquele dia com o Rafinha, com o Rafinha, né? É. Não tava no roteiro, ele fez a piadinha. Aí ele tem que segurar a onda. Agora, olha o lado bom. Se você fosse preso por causa disso, eu ia poder te entrevistar. É. Eu só entrevisto quem tá preso. Agora, Marco. E deu no quê? Deu no quê? Processo. Ah? O processo deu no quê? Não deu nada. Não deu nada. Ah, não deu? Nem pra Band, nada? Não, pra... Nem pra... eu, nem a Band demos nada. Mas houve um acordo e tal? Ah, acho que deixou pra lá. É, então. Acho que deu uma... É. Ô, Marco, mas não tá meio embaçado pra vocês que fazem humor, principalmente stand-up, assim, que tem uma patrulha hoje, aquele falso moralismo, sabe? Porque você tá lá, por exemplo... Piorou, o cara, né? O cara vai pra assistir stand-up, Domênico Gato. O cara que tá ali numa plateia, cara, ele tá ali sujeito a ouvir uma piada que muitas vezes pode ser contra ele, mas o cara às vezes dá piti. E muitas vezes as pessoas acabam vendo aquele show de comédia, sabe? O cara lá fazendo stand-up e o cara quer processar depois disso. Não é, tem tá talvez chato aí uma. Pra caralho, não, mas na plateia é já aconteceu isso? Você tá fazendo um show e o cara fica puto com alguém você? Alguém já ficou? Você tem... Ou às vezes não, comigo tá não. Porque eu pego leve, né? Eu pego leve e tal. Porque... É o meu estilo de humor. Tipo, eu não condeno ninguém, acho que cada um tem o seu estilo. Tá. Tem os neguinhos mais ácidos. Que eu pago o pau, dou risada pra caralho, o cara tem o estilo dele, então ele faz a linha dele. Só que ele tá sujeito a isso também, né? Mas o Marrom também, ele já fez piada de negro. Marrom? E o Marrom sendo negro. É. E um negão lá achou ficou ruim. Ficou chateado. Estão sabendo, é. Afrodescendente, só faz merda, hein? É igualzinho. É, o Marrom parceiro. O Ben Ludmer também tomou um soco na cara. Que ah, o Ben Ludmer eu tava, foi no Folha. Não, o Ben Ludmer, ele não é que ele zoou alguém, ele é muito gordo, ele se zoou de ser gordo, e um cara que era gordo na plateia ficou bravo porque o cara se zoou, subiu então, e chutou. Porque eu imagino que vocês, né, que fazem stand-up, sim, humor, no teatro tudo bem, o cara vai já, ele vai pra rir, né? Lógico, você também gravado, tem que saber pra onde você tá indo, entendeu? Você tá indo ouvir o... Eu até acho que você tem que tomar cuidado, porque na TV você tá falando não só TV, com pessoas que estão... É, difícil. Então acho que TV, rádio é uma coisa mais complicada. Mas no show, cara, eu acho que já aconteceu alguém processar alguém, não sei, não sei. O Rafinha tem um monte mas aí. Já teve. Não, o Rafinha foi na TV. Não. No show? Mas ele, tem um problema. Ele tem uma pá de... É mesmo? O Rafinha, depois que deu a treta nele... A pai processou ele? Então, mas começaram a pesquisar um monte de piada dele mais forte, depois que ele tomou o primeiro processo... Aí virou uma bola de neve, começaram a achar. Mas sabe que é o problema, Domênico? Às vezes no stand-up, num show, por mais que seja proibido até pra que as pessoas vão, as pessoas têm que ir também prestigiar o artista, né? Mas tem pessoas que às vezes filmam com o celular aí, e depois jogam no YouTube. Aí no YouTube. Então, o que era teoricamente privado passa a ser público. Aí lá vem o textão. O que já não pode fazer também, né? Filmar pode, o texto. Pode. Aí lá vem o textão. Senão o cara não vai ver o cara. Se você vai assistir esse estilo e esse cara, você vai esperar. Tipo, você vai no show do Velhas Virgens. Paulão. Lógico, Paulão parceiro. Você vai ouvir uns nomes peludos, obscenos. Úmidos e deliciosos. Você vai ouvir, mas... E aí, você foi até lá e é o do e lembra do Terça Insana, né, quando começou? O Terça Insana? Hoje em dia seria processo atrás de processo. É, não, Trapalhões, Chico Anísio. Eu vi um quadro do Chico Anísio que o Tintones, ele fez um quadro totalmente racista. Cara, e passava batido naquela época. Ô, Marco, TV Pirata. Outro dia, justamente, eu comprei um box. Eu adorava o TV Pirata. Eu não sei se era da tua época, você pegou. Saiu uma caixa com alguns episódios do TV Pirata. Comprei na época. Aí eu fui assistir de novo. Eu falei, cacete, velho. Se você botar isso na televisão hoje, não vai pro ar. É, tá chato. Não vai, né? Por incrível que pareça. É, vai. Pô, eu me lembro que tinha um quadro lá que tinha uma piada. Vai fazer aqui? Não vou porque vai sobrar pra mim também, não vou. É, complica. E eu falei, caramba, se vai pro ar hoje... contrário, né? Porque geralmente a tendência é as pessoas se modernizarem, né? Não, depois que surgiu esse politicamente correto... Mas qual que é o limite? Mas qual que é o limite do politicamente correto pro... Eu acho que o limite vai de cada um, cara. Cada humorista, ele sabe do seu limite. Ele vai testando, ele sabe até onde ele pode ir. Quando ele começa a tomar cacetada, ele fala, bom, acho você que você pega mais leve, tá, né, por aí. Você eu pego mais leve. É. Mas é o meu estilo, eu tenho minha alma de palhaço, assim, eu gosto de... E o teu claro, Sky Rio, coisa mais rir, e o teu show, é, o teu é show é mais com personagens, né? Tenho dois shows. Tenho de stand-up e tem de personagem. Só stand-up também. Tem. Mas tem. É mais leve. Tem, é mais leve. É mais os leve. Dois, né? Os personagens, cara, você cria de acordo com... De repente você trombou com alguém na rua, alguém, um amigo teu. Assim que você cria um personagem, ou você senta tipo uma música. Vou escrever uma música, vou criar um personagem. Não é assim, ou vem. Né? Não, muitas vezes... Cara, é de tudo quanto é jeito. Às vezes você encontra um cara que é hilário e você fala, caralho... Esse cara... Vezes... Por exemplo, o Jackson Five, que é motoboy. O Jackson Five, eu namorava uma mina e a irmã dela tinha um namorado que era o boy. Ele, bro. Era o boy? É, ele ia tomar água, só ele falava assim, aí, mano, vou tomar uma água e já volto, Joe, é nóis. E ia, tá ligado? Todo mas falou, jeito, esse cara é um puta personagem. Nossa, esse jeito. E o Silas? Você falou pra ele? O Silas simplesmente... O Silas simplesmente, ele era um trompetista de uma banda que era banda paralela. E a gente fazia evento pra caralho e tinha um negão que chamava Silas. E ele gostava de brincar fazendo essa voz, essa pimentinha. Ah, é? É boa pra caralho. Ele gritava no restaurante. Uma coisa... E aí eu fiz o bolei esse taxista dele. E botei o nome de Silas. Agora, só uma coisa, um dos melhores personagens dele, viu, Domingo? Inclusive ele fez na abertura do Risadaria, não sei de que ano, não vou lembrar, que é o monitor de acampamento. É, espetáculo. Ele fica gordo, fica papudo. Ah, é? É toda uma construção, não é só chegar aí. É impressionante esse personagem, porque é aqueles monitor chato de acampamento. Uh-huh. Ele faz a plateia se alongar. É brincar de montanha-rua. Tem algum texto dele? Eu sou betoneira. Eu sou semi-virgem, porque quando eu fui transar, eu gozei na cuequinha. Ah, não! Esse personagem é muito bom. Omar, quantos personagens você tem, você sabe? Eu tenho uns 13 personagens, mais ou menos. Personagem. Não imitação. Personagem. Não, imitação. Criação Grace tua. Grace Janucas fez isso com a gente. A Terça Insana era proibida imitação. A Grace é da hora, meu. Casou aqui, tudo meu. Curto a Grace, meu parceiro. A Terceira era só personagens, né? Era só personagem. É, ela falava, meu, tira as imitações, começa a criar personagem ela é sensacional. Eu muito sou legal. Um discípulo de Grecia. Ô, Luke, por que você que fez vai o, voltar, você fez o Formigueiro, você ficou no CQC não sei quantos anos, fez o Formigueiro, por que nunca te deram um programa de personagens, de você fazer seus personagens, esquete com seus personagens? Seria a melhor coisa do mundo, cara. É, essa é uma das coisas que eu sempre pensei mesmo, da galera não ter me aproveitado dessa forma. É, aquele concorda comigo? Acho que a Band, ela programa... não é uma emissora grande, que tem núcleo de humor, núcleo de dramaturgia, não tem, aquela coisa não tem, grande pra caralho. Falta então, isso pra você, cara, porque é espetacular fazer um, né, um negócio de esquete. Aquele programa que você fez na Band não era muito a tua cara. Formigueiro. Vingou, né? Não ele sei. Era um programa pronto, né? Que ele pronto. Já existia na Espanha e tal. É. Foi legal, foi interessante, mas talvez também... Como experiência foi legal, né? Como experiência foi legal, mas ele durou 6 meses, acho que a Band queria que desse 5 pontos, porque era um programa caro, né? Começou a dar 2,5 e tal, eles já... Ô Marco, e quando você faz uma piada no stand-up, no show e o nego não ri, já rolou? Cara, então... Você tem um improviso? Já vira uma piada isso, né? Se o cara não riu, o que acontece? Você se fudeu. Você se fudendo no palco é uma piada, então... Piada acontece. Mas sempre tem aquele tiozinho que foi contra a vontade dele, entendeu? E ele tá ali sentado. Ou, sei lá, tem uma paralisia cerebral. A gente não sabe. Sim. Paralisia facial. Você não sabe o que tá acontecendo com aquele tiozinho, que ele não ri aos 45 do segundo tempo. Você fala, caralho, tiozinho. Você percebe? Você começa a fazer pra ele o show. Começa a fazer pra ele. Aí, de repente, ele faz um... superar, né? Aí você já... Ganhei. E quando esse cara aqui não riu no final do show, no final do show, esse mesmo cara vai te dar parabéns e falar, adorei seu show. Mas então por que você não riu, trouxa? Mas você consegue? Mas você consegue na hora... No teatro, no palco, se ligar de repente e falar, pô, vejo. Você consegue se ligar que tem um cara que, pô, esse cara não tá rindo de nada? Vejo. Você consegue isso? Eu vejo. E cisma com ele, né? Eu vejo, e cisma ainda, é. Acho que ficam vários cérebros funcionando ao mesmo tempo. O cérebro fazendo o texto, o cérebro pensando o que você vai fazer depois dali, o cérebro olhando a galera, ver quem tá dormindo, ver quem tá com a saia um pouquinho mais curta. E você brinca com o público, Marco? Ou não é teu eu brinco, teu eu estilo? Brinca. Eu gosto de deixar a cezinha nos 10% da plateia. Eu gosto de olhar olho no olho. Assim. E você já chamou o cara que não tá rindo? Cara, então, outro dia eu peguei, um cara tava meio bêbado. E ele era o pai da menininha. A menininha que queria ir. E o pai não queria ir, ele foi meio bêbado. Cheio, né? Então, cara, e ele tava na primeira fila, foi muito foda. Porque qualquer coisa que eu falava, todo mundo ria. Ele olhava assim, ah... Não é possível, o pessoal tá rindo disso. Ele começou a me bondar, mano. Toda hora, eu dava uma, tudo lá, e olhava pra ele e falava assim, não é possível, que o pessoal... Não tem nenhuma idiota, né? E a pensando, né? Tem idiota, pô. É, era ele contra a plateia. Podia fazer um personagem disso, pô. Mas, ô, Marco, e aí ele não riu nem no final? Não, nada. Mas você brincou com ele ou não? Puto. Não, uma hora eu falei, tiozão... Quiser uma cerveja, tiozão, alguma coisa aí, né? Ou se quiser um microfone, fazer a participação, você tá chamando muita atenção. E gente que levanta no meio do show? Você olha, você vê. Ah, dá pra zoar, se passa aqui na frente, assim, eu falo, não, calma, bem, não terminei ainda, volta. Então tá indo fazer xixi, né? Faz parte e tal. Pô, uns trouxeiros anos atrás... demora muito, é cocô em vez de... Uns trouxeiros anos atrás, Dodô, foi no show da Marina. Rapaz, no antigo Marina, Palace. Marina, cantora? Aham. Uhum. Ô, Marina, você Lima? Tem que ver o que a Marina Lima falou canta, pra, mulher, pra mulher falou? Lá no show. Hã? Como assim falou? Falou, querida, parou o show. O que tava acontecendo? Para o show. Qual foi? Ah, é porque era show aquelas de pista com mesa. É. Pista com mesa em shows, o nego bebe e fica conversando. Acho que tá jantando, né? Esquece do artista. E aí? Ela deu um esporro. É mesmo? Ela falou pra banda, para. Ô, querida, você vem aqui, vocês vão ficar conversando. Parou e... Parou. Aí eu tava comigo, pronto, parei. Ó, vocês vão ficar aí conversando, trocando ideia. Você tá vendo que você tá atrapalhando todo mundo que tá em volta, você tá me atrapalhando. Caraca, velho. Não, mas tá certo, artista, ou você velho. Ou você saia, ou você deixa e o ela? Show. Ficou sem graça pra cacete. A Marina foi aplaudir, tá, mas deu um esporro assim. Caraca, tá certo, velho. Que louco, né? Tem. O músico é mais estrela, né, do que... É. Humorista, a gente não tem muita frescura, não. Ô, Luque, mas é porque humorista você... Tá mais se você... Flor da é porque pele, você, né? Pode interagir com o cara, mesmo puto. Você pode dar uma sacada divertida. Ninguém vai achar que é. É, que acho tá que é bravo do texto, mesmo, né? Acho que é do texto. É verdade, é verdade. O músico não. Ele tá na sinceridade ali. É, mas né? Quando é evento, acontece isso. Evento com jantar, os caras estão comendo, evento, nem aí pra você. O que é isso? Eu já quase apanhei no evento, bro. Mas por quê, Marco? O que aconteceu? Porque, no, porque foi errado. Eram 400 caras bêbados de. Do, sabe? Da empresa, da empresa. Caralho, nem. Conheci o Terça Insana, foi a época do Terça Insana. Só que a mina que me contratou era uma do RH, apaixonada pelo Terça Insana. Só que ela é a única que mulher. Tinha ido. É a única que tinha ido no show. Sabe, os caras tinham que ter contratado o Tchan, uma máquina de karaokê. Ia fazer mais sucesso que eu, cara. Mas e aí, os caras se revoltaram com você? Foram revoltando, foram fazendo fila assim. E quando você vai fazendo esse tipo piorando. De show, você vai fazendo um tipo de show, você vê que não tá dando certo. Não vai dar um desespero pra você, não? Vai dando, mas aí você pensa no cachê, né? Os caras falam, vou terminar essa porra. Não, mas os caras jogaram as coisas em você? Os caras jogaram. Quase, não. Quando eu saí, tinha quatro me esperando no na escada. Na escada ali. Aí começaram a me olhar e falaram, você vai embora logo. Né? Porque você, pra ser ruim, precisa melhorar muito. Aquela tensão e os caras bêbados e forró já invadindo. Nossa, foi treta. Eu tava a 300 km de São Paulo. É melhor deixar pra lá. Hoje você toma mais cuidado com isso? Hoje eu tomo mais. Tipo, eu não quero surpresa. Não é surpresa. Já conta pra todo mundo que sou eu. Mas, ô, Marco, mas é. Daí, mas a surpresa tem agiu medo. Contra. Mas, ô, Marco. Surpresa não é legal, não. O CQC e a televisão, consequentemente, te deu uma vitrine gigantesca. Foi. Acho que raramente alguém não te conhece hoje. Olha, só manda um abraço pro Paulão do Velhas, que ele mandou um WhatsApp que tá te ouvindo no carro. Aê, Paulão! Demais, velho. Demais. E tem uma época que o Paulão quase entrou no CQC, né? Quase entrou no CQC. O oitavo integrante. Não lembro como a Mônica foi. Ozzy entrou. É, que foi a Mônica. No lugar. Ô, Luca, mas é, o Morgado finais, tava nisso. O Morgado trabalhou aqui. Era pra cair. Os caras que eu tava torcendo era o Rogério Morgado. Pô, sério. Morgado foi lá fazer um testezinho. Mas aquele último programa do CQC. Morgado foi a semifinal. Foi marcante, né? Ficou até semifinal. Ele e o Paulo, não ficou? Semifinal? Ficou eles dois. Foi a, e a Carol Zócoli. A Carol e a Mônica. Amiga também. Muito bom. Foi muito marcante aquele último programa. E eu. Confesso que era um puta fã do programa, achei chato, acabaram, mas enfim, tudo bem. E você foi um cara que demonstrou ali, passou realmente, sentiu pra cacete. Né? É porque ele ficou desde. Acho que é o único que talvez tenha ficado desde o início, ou não? Exatamente. Teve alguém que ficou desde o começo até o final, não, ou, Marco? Não. Você foi o único, né? Foi. Mudou todo mundo. Todos demonstraram. Ah, o Cortei saiu e voltou. Mas o Cortei saiu e voltou. Dois anos fora. Quem ficou mesmo, o Marco ficou, acho que desde o começo. Vocês já estavam sabendo ou foram pegos de surpresa? Tipo, não vai ter mais, acabou essa porra. E o que que deu errado, cara? Cara, a gente foi pego meio de surpresa, assim. A gente foi sentindo. Foi, né? No último ano, o Ibope caindo, um descontentamento com relação a Ibope. Mas a gente fica na dúvida, não dá pra saber se o Ibope é real mesmo, é fiel ou os caras vão manipular. Dizem que não. Eu acho também que no começo do CQC a economia vinha bem pra caramba, então a galera não se incomodava com pressão, com o dedinho na ferida e tal. Depois começou a complicar. Agora tá mais sensível, a galera tá mais flexível. É isso aí. Todo mundo mais interessado. Então tudo isso acho que conta, entendeu? E aí acabou, foi uma surpresa mesmo. Eu comecei a desconfiar, fiquei vendo sinais. E vai voltar ou esse negócio de ano sabático é conversinha? Cara, eu não sei se volta. É um projeto que a Band está segurando para eles, um projeto muito bom. Eles não sabem, com certeza, né? Eles Max, vão, você tem contrato voltar com eles ainda ou foi rescindido? Não, acabou no final do ano. Ô, Silas, eu te falei, você vem aqui no programa, os caras... Tem um off que eu vou te falar. Do off eu não vou contar no ar, não. Mas aqui, fala aqui, ô Benja, pede pro Tatu... Mandar um salve pra galera do futebol lá da Vila Mariana. O pé de pato. E o pé de pato é pato. Ele mandou aqui também. Ah, é. Pé de pato é pato. Galera da Replay, Giba, Belo, Granado, Dragão. Obrigado aí pelo abraço pro Belo. Com certeza. É um enorme prazer estar aqui ouvir. Não é grande Marco Luque. Não é o pagodeiro, é o outro, com certeza. É o pagodeiro mesmo. E sua mulher tá melhor? Tô aqui ao seu lado. Muitas felicidades. Hein? Sua mulher tá melhor? Boa, e é legal, com certeza, cara. Meu melhor amigo, Graciane Barbosa. Ah, seu amigo. Está então ali. Tá bom. Ó, esse é o Estádio 97, a gente vai partir para ouvintes. Os ouvintes também querem conversar com o Marco Luque. Mas antes disso, que o Estádio 97 vem em nome de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. E agora, mano, vamos mandar um recado? Vamos mandar um recado aqui de Engove. Opa, é isso aí, Domenico Gata. Rapaziada saindo do trabalho, todo mundo ouvindo Estádio 97. Mas tem o pessoal que já tá no happy hour, irmão. Os caras estão ouvindo o Estádio 97 lá no boteco, Domenico. O cara lá tá tomando uma brejinha com os camaradas, é os caras estão lá tomando uma caipirosca, enfim. Rapaziada, amanhã ainda tem trampo, então você não pode se descuidar. Vai tomar uma mais, velho? Toma um Engove antes, velho. Sabe por quê? No churrasco, na balada, na festinha ou no festão, onde tem curtição, o bom Engove tá na mão. Então, Motinha, pra não acordar lá com aquela dor de cabeça, bodeado, enjoado, velho, você já sabe, né? Vai pra curtição, bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E lembrando o ouvinte do Estádio 97, quem entrar no ar dizendo a seguinte frase: Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, ganha um kit top da Bozano, tá bom? Estádio 97. Aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente... batem no seu carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles vão liberar o conserto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI do seu celular, é claro, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede pra fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão, seus amigos vão duvidar e muito dessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, pela Energia 97, partindo para os ouvintes agora. Vamos lá, todo mundo ligando, todo mundo participando, fazendo suas perguntas por Marco Luque, hoje o nosso convidado. Lembrando quem ligar aqui dizendo assim. Não é só Marco Luque, não. O nosso Rubens está aqui também. É, ok. Ah, okay. Não, você é futrica, mano. Tem que saber o off, velho. Véio, o bicho fofoqueiro, velho. É que eu não vou perguntar. Ô, Domênico, eu não vou perguntar no ar, eu tô perguntando. É Mano Abrão. Tem coisa que acontece no ar, fica em off. Mas você quer saber de desgraça, velho. Mas perguntas foram boas ou não? Socorro! Ah, essa pergunta, não. Mas peraí, as perguntas foram pertinentes ou não, RG número 2? Oi. Aí, então. Mas em off. Lógico, a gente não pode trazer pro ar o que a gente conversa em off. Ah, o Mano sabe disso, ele não precisa desse tipo de orientação. Não, o Mano não. Olha, tá querendo saber pra quem que o Taz deu. Não interessa. O Taz é gay, afinal. Não. É tudo amizade. Nada, é experiência. É verdade, ó. Então vamos lá, ouvintes ligando, tá lembrando que ouvinte que ligar aqui dizendo assim: recarregar o meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ganha um crédito de R$50. Dizendo Bozano, jeito de garoto cuidado de homem, ganha um kit Bozano. Dizendo quero entrar no clima com a Polo Ar e LG concorre no final do mês a um ar-condicionado de 9 mil BTUs. Lembrando mais uma vez que tem torcida do estádio 97 do camarote único para corintianos, hein? Corinthians e Oeste, sabadão, tá na Arena do Corinthians, o jogo vai começar às 21 horas, mas tem que ligar aqui dizendo assim, eu quero ir na torcida estádio 97, aí vai. Vamos lá? Ouvintes participando? 3284-7097. As Globo tocando. Alô? Alô? Quem fala? É o Rodrigo do segunda no dia, primeiro de manhã com o palhacinho agora, Dodô. Verdade, você entrou de manhã com o palhacinho, é verdade. Oi, cara, beleza? Beleza, Rodrigo do que é o nome completo? Rodrigo Rodrigues. Que mais? Cara, sou corintiano. Não. Rodrigo. Não, Rodrigo Rodrigues do quê? Não, é Rodrigo Wagner Rodrigues. Ah, tem três vezes sem juros. Quatro, né? Caralho, só tem nome próprio aí, parceiro. Você viu? Que dúvida dos pais, hein, mano? Você viu? A criatividade do meu pai e da minha mãe, cara. Rodrigo Wagner Rodrigues. E quantos anos? 35. RG, 3,5 hoje, hein? Wagner Rodrigo? É Rodrigues Wagner? É Rodrigo Wagner Rodrigues. Rodrigo Wagner Rodrigues. Pô, é Rodrigues tudo aí, velho. Sensacional! Socadilho! Bota! Mais um 10! Que piada boa! 10, voltou o 10. Aí, olha o chamador 10. De nota. Ah. E, Rodrigo aí, qual o bairro? É. Jardim Tupanci, cara, Barueri. Amigo, olha, falou, se eu não me engano, é Barueri. Não, mas esse... ele acabou de falar. Ele falou. Mas também você é uma besta, né, velho? Você é puta prazer, adivinhar, velho. Ô, velho, estamos recebendo o Marco Luque hoje. É, vou dar um abraço ouvindo, pro Peba, cara, que tá já no stand-up já do Marco Luque, show de bola. Ah, já, é, parceiro. Peraí, vamos ver se é verdade. Onde você foi ver? Cara, fui no... Cara, no teatro, cara. Só falta só lembrar só o teatro. Qual Mas cidade? Não foi no Teatro Bradesco, não, cara. Vou lembrar até o final, vou lembrar. Aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Não, fala, não. Faz um puta tempo já. Ele tava no CQC. No Tuca. Logo no início do CQC, cara. Foi no Tuca. Ruth Escorbá. Solete. Escrobar. Escrobar. Escrobar. Escrobar. Não é escrobar. Escobar, idiota. Ah, é. Porra, cara, tô nervoso pra caramba. Tá falando que você é a primeira vez, cara. Então, o Silas, simplesmente, o Silas simplesmente vai conversar com você pra te acalmar. Silas, troca mais aqui. Silas, simplesmente, se você tiver algum problema que você quer que eu te ajude, pode falar, garotão. Juvena. Pode abrir o coração. Nossa, que voz do seu coração. Pode abrir o coração, cara. Tô no trânsito agora aqui, cara. Aqui na Marginal. Cara, com os caras, o problema é urinar. Você quer saber como você pode urinar no trânsito? Você tem uma garrafinha Pet Shops? Tem uma garrafinha aqui, cara, de 500ml aqui. Será que resolve? Resolve, né? E você, como é pistola fina, cabe na boqueira. Silas, e o negócio do Uber? Você tá... Tá bravo com a galera também, Silas? Não, Juvena, o Uber táxis, né? Eles querem ser que nem Silas simplesmente, mas eu tenho Wi-Fi no meu táxi. Eu tenho bebidas alcoólatras à disposição. Que suco. Tenho tremoço, paçoquinho, caralho, quase. Fica à disposição. Então eu tenho serviço diferencioso, entendeu? Tem a japonesinha agachadinha que faz um se mexe na galera e tal. Se mexe. Se mexe. Então tá tudo suave. Se mexe é bom. Faz um se mexe gostoso. aquela batidinha no céu da boca, a coisa é bem flexível. Ela é toda retrospectiva. O Mota gosta, né, Mota? Não com o japonesinho. Ô, amigo, que time que você torce? Amigo. Corinthians. Aí, Silas, corintiano, que nem nós. O corintiano é um sofredor, né? Corintiano é aquele cara que não se contenta em simplesmente ser corintia. Ele tem que tatuar o Corinthians na nádegas. Ele tem que botar o nome do filho dele de Corintinha. Ele tem a toalha, ele tem o chinelo. Ele pode estar 2 metros atacando o cara dele. Não foi impedido. O corintiano é foda. O corintiano... Não, com a gente não tem dessa, não, cara. É, o replay que sempre tá errado. Exatamente. É, o tiratema sempre tá errado, não tem isso, não. Exatamente. Ô, amigão, o pessoal tá aí criticando ontem que o gol do Corinthians foi irregular. Eu não vi nada, você viu? Eu também não vi nada, não, Benja. Ué. Não vi nada. Eu acho que a galera exagera um pouco. É que Corinthians, cara, qualquer coisa que possa acontecer, Corinthians... marca gol no sufoco, alguma coisa do tipo, a galera já fala já que teve ajuda de arbitragem e tal, e acaba deixando de lado um pouco da capacidade até mesmo do jogador ali, alguma coisa do tipo. Deixa eu perguntar para um cara que jogou bola, ô Esquerdinha, você fez muito gol irregular ou não? Fiz num jogo, né? Eu me lembro muito bem que foi o gol mais interessante que eu não fiz, né? A bola foi indo, nem que eu tivesse 2 pulmões, não cansava, né? Ficou naquela, ela foi parando na linha. Eu ranquei a chuteira e joguei na bola. Pra fazer o gol, né? Mas na mesma hora o goleiro tirou a luva, jogou e defendeu, botou pra escanteio. Foi o gol mais bonito que eu não fiz. Gol mais bonito, mas... Ô, amigão, você conhece o Kaká, o amigo do Ronaldo, conhece? Conheço. O Kaká é sensacional. O Kaká é um personagem. Ele... O Kaká foi jogador de futebol. Kaká jogou bola. Tem um narizinho parecido com o seu. É. Bem parecido. Só que o Kaká conta que ele foi muito mais importante que o Ronaldo, ele fala, né? Ele perdeu muito mais gols do que o Ronaldo. Ele sempre fala isso. Pô, olha quantos gols o Ronaldo perdeu, vê quantos eu perdi. É boa, essa é boa. Ronaldo foi fenômeno, né, cara? Não tem como. Ronaldo é fenômeno. Todas as finalizações do cara era ou perto do gol ou no gol, né, Bruno? Não tem aquele chute pra lua, nunca vi isso nele. E além do que, é um baita cara legal. Ronaldo é humildade em pessoa. E o auge do Ronaldo que foi no Corinthians, né? Lógico que foi. Em cima da alambrada ali. Foi o auge da carreira do Ronaldo, velho. Mano, tá certo nessa parada aí. O que o Mano falou é verdade, cara. Se o Ronaldo... tivesse hoje, cara, jogando, seria titular lá disputando posição na seleção com o Ricardo Oliveira. Mas peraí, isso que o Mano falou, gente, peraí só um minuto. O Ronaldo, quando veio pro Corinthians... tava desacreditado, não, todo mundo tratava ele como um ex-jogador. É um ex-jogador, cara. Tava gordo, sim, óbvio. Tava lá breaco, essas coisas todas. O Ronaldo, Ronaldo teve a oportunidade... de encerrar a carreira dele por cima, gente. Lógico que 2009, no primeiro semestre, não principalmente, é? Jogou demais, cara. O Ronaldo encerrou a carreira por cima. Ele ganhou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Ainda marcando o gol de cobertura no Flamengo. Nossa, aquele gol é sensacional. Puta golaço. Na Copa do Brasil, ele jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, contra o Inter. Contra o Inter, ele moeu o Inter. Nas duas partidas. Concordo. Exatamente, meteu até uma vaca ali no... Fábio Costa. Foi sensacional. O que ferrou o Ronaldo foi o fato dele saber que ele não seria convocado para a Copa em 2010. Aí o segundo ficou semestre chateado. Dele não foi bom. Ele falou, quer saber? Já que eu não vou para a Copa mesmo, então deixa pra lá, né? Sabe, mas o Ronaldo, se ele quisesse jogar em alto nível o segundo semestre, ele seria tão protagonista. Era novo ainda, né, mano? Era novo. Ah, mas ele já tinha parado, né, Domenico? Já tinha meio que abandonado a carreira, depois retomou, tava gordo. Aí veio pro Corinthians aí com um projeto ali, acreditou que pudesse jogar a Copa. Aí o cara se motivou, mas quando soube que não seria chamado... Aí ele parou, né? Parou. Mas, ô amigão, com relação ao que você estava falando aí, a mídia mal fala do Corinthians. E quando vai falar, fala mal. Fala que o Corinthians aí ganhou com a ajuda da arbitragem. Os caras começam a insinuar que o árbitro é o 12º jogador do Corinthians. Isso é um absurdo. O Corinthians é o time do futebol brasileiro que melhor vem jogando nos últimos tempos e é um time que está se remontando. Amigão, com relação a esse time que o Tite aí tem nas mãos aí, não tô falando esse time misto que o Tite tá intercalando no Campeonato Paulista para que todos possam ganhar ritmo de jogo, mas com o que o Tite tem de melhor. Você acredita que o Corinthians possa brigar por esse título da Libertadores ou você acha que o time vai estar pronto só no segundo semestre? Da Libertadores eu acho um pouco difícil, mano. Agora pro segundo semestre eu acho que o time já vai estar mais preparado, já mais entrosado. Eu acho que pra Libertadores pode ser que o Corinthians ele possa dar trabalho na fase mata-mata, é onde sempre o fator casa pro Corinthians sempre fez a diferença, no caso, né? Sim. Mas no brasileiro, no segundo semestre, com o Giovanni Augusto já no time, o Guilherme, só que eu tenho muita dúvida, cara, eu não sei até que ponto também confiar no Guilherme, mas com o Giovanni Augusto, acho que o Luciano entrando no lugar do Romero e o André no ataque, eu acho que tem muito ainda para acrescentar ainda nesse time e a gente vai estar preparado no brasileiro de novo. Mas eu acho que os três que vieram do Atlético, a tendência é que eles sejam titulares, tanto o Giovanni Augusto, quanto o Guilherme, quanto o André. Eu acho que tem uma vaga que tá em aberto ainda no ataque aí que vai brigar Luciano, Luca, Romero, enfim, até o próprio Rildo. Esse aí corre bem por fora, porque ainda ele nem voltou, né? Mas eu acho que o principal aí nessa vaga aí, eu acho que vai ficar entre o Luciano e o Luca. Ah, na realidade, o Rildo, né, mano? O Rildo, ele nem jogou direito pelo Corinthians, né? É, ele não teve muitas chances, direito, né, cara? Já se machucou. É, já zoou o ombro. Quando ele teve a oportunidade de entrar como titular, ele acabou zoando, né? Mas eu acho que tem algumas vagas que estão em aberto ainda. Por exemplo, amigão, vamos lá. A lateral esquerda, apesar do Wendel ser o titular hoje, mas o Guilherme Arana, não com relação à partida de ontem, que eu acho que ele foi mal. Mas o Guilherme Arana, em algumas oportunidades que ele teve no Campeonato Paulista, ele também mostrou um bom futebol, assim como no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Wendel não estava atuando. Sim. Você acha que quem é o titular dessa posição aí na lateral esquerda? Eu ainda prefiro o Wendel ainda, cara. Sim. Eu ainda prefiro o Wendel ainda nessa lateral esquerda. Apesar de, nesse início de campeonato, o Wendel começar a mostrar novamente uma fragilidade na parte defensiva. É, coisa que ele vinha mostrando antes, quando ele assumiu a posição ali no lugar do Fábio Santos. Uhum. Mas o Guilherme Arana é um garoto aí, mas o Wendel é bem, acho que mais completo do que o Arana ali no caso. E o Arana também é um cara azarado pra caramba, né, cara? Que ontem a bola desviou nele, né? Foi. E matou o cara o foi no jogo contra o Palmeiras também, foi um gol lá no Allianz Parque, foi um gol contra dele, depois ele conseguiu empatar o jogo, mas ele é meio azarado, mas é um bom jogador. Eu acho que o Arana para agora não ainda não será titular ainda, cara. Ainda não, então vamos lá, cabeça de área ali, o número 5, né, aquele volantão. Por enquanto tá jogando o Bruno Henrique, mas o Williams ele veio para fazer aquela função que era teoricamente do Ralf. Não tô comparando os dois, mas o Williams ele tem um estilo de marcação que lembrava um pouco o estilo que o Ralf também tinha dentro de campo. Se você fosse o Tite, você colocaria quem ali para jogar? O Williams de volantão ou você preservaria ainda o Bruno Henrique, que tem um pouco mais de qualidade na saída de bola? Eu ainda prefiro o Bruno Henrique ainda. Eu acho que o meio campo tem que ter a qualidade para fazer essa transição da zaga com os meios de ligação ali. Eu acho que tem que ter um cara que nem o Bruno Henrique ali, não o Williams. Williams eu acho um cara não muito técnico, meio cabeça de bagre ali. Do lado dele, possivelmente, o Elias, se não pintar talvez uma proposta milionária da China para levá-lo até amanhã, é um jogador que deve permanecer no Corinthians aí pelo menos até o meio do ano, quando novamente abre a janela europeia. Mas a dúvida existe ali com relação aos meias também. É, eu acho que quando todo mundo estiver apto ali, jogarão ali o Giovanni Augusto e o Guilherme. Se você tivesse que optar ali por algum jogador naquela posição ali, você indicaria quem? Tem o Rodriguinho como opção também. É, quem, mano, como opção? Desculpa, não ouvi. Tem o Rodriguinho vai jogar, tá, pelo menos até então, tá jogando titular, né? É, ele tá... O Rodriguinho, ele vem fazendo dentro do possível aquilo que ele consegue jogar, né? Eu acho que o Rodriguinho não vai apresentar um futebol muito acima do que ele tá jogando hoje. Eu deixaria o Giovanni Augusto, na minha opinião, é um cara que é igual o Luca quando chegou logo do Criciúma. É um cara que já chegou, se identificou com a camisa, parece que o cara já tá jogando ali já no Corinthians já faz tempo já, entendeu? Não sentiu o peso da camisa, não. O Elias ali jogando no meio, conforme você disse, caso o Elias vá embora, aí eu jogaria até com o Rodriguinho no lugar do Elias, cara. O Rodriguinho tá rendendo muito mais jogando de segundo volante, que é a posição do Elias, do que jogando um pouco mais avançado. O Rodriguinho, quando tem que jogar na meia, articulando aí o ataque, velho, o cara é meio estabanado, erra passes, ele não tá muito feliz, não. Mas quando o cara recua um pouco mais e joga ali na função do Elias, ele manda bem. É, precisa ver também a confiança dele também de jogar na meia. Às vezes o cara também não tá se sentindo à vontade, né? Eu fui no... Esse ano, o único jogo que eu fui até agora foi contra o Audax lá em Osasco, né? E o gol jogo, do, né, Corinthians partiu de um lançamento do Rodriguinho pro Wendel, né? Ah, então, o Rodriguinho, cara, é um cara até que eu botava uma fé, eu tinha uma confiança no futebol dele, mas pelo menos nesse começo de ano, começo de temporada, não sei se ele tá sozinho ali no meio campo e isso tá sobrecarregando o Rodriguinho, mas ele não tem feito boas apresentações quando ele tem que articular o time ali jogando de meia, não. É, inclusive, amigão, até esqueci de te perguntar com relação à zaga. É, o Felipe Vasco acabou, né, até pelo que aconteceu no começo do ano aí com a saída do Gil, ele acabou substituindo aquele posto e caiu a ligação do ouvinte. E caiu a linha. Mas é que tá, Benjamin. O Felipe, ele substituiu aquele posto que era do Gil, de referência na zaga. Quem você acha que vai ser o titular da posição? O Iago ou o Balbuena? Porque o Balbuena ontem entrou bem também. Vai ser confiança. O Balbuena. Você acha que vai ser o Balbuena mesmo? Pô, mas será que não é injustiça com o Iago? Pô, o Iago, moleque, tá esperando uma cota aí pra poder jogar, na chance que o cara tem de jogar de titular. Eu acho que vai ser o Balbuena. Chega o Paraguai vai tomar a vaga dele, mano? Mas com o Tite joga quem tá bem, né? Meritocracia. Ô, Marcos, você acha que o Tite é o melhor treinador do Brasil ou não? Cara, ele é um dos melhores, sem dúvida. É muito consciente, o cara é fera pra caramba. Você assiste? Gente boa pra caramba. Você assiste bastante futebol, não? Você curte... Vê jogo, você vai em jogo. Eu gosto de assistir, mas eu não acompanho assim fielmente. Assim, eu não sei. Eu tô vendo só o Ferroviário que tá massa pra caralho, porque meu sogrão é de Araraquara. Um beijão, seu Vitorino, te amo, melhor sogrão do mundo. Vai, fora isso. Mas qual time que você gosta mais de ver dos grandes? Você assiste os mais? Grandes. Cara, o Santos, eu gosto de ver, um time legal. O Corinthians, eu gosto de ver jogar. Palmeiras é bom também. São Paulo, vai. São Paulo. É que eu tenho amigos espalhados nesses times todos aí. Então a gente tem que ficar curtindo, torcendo, vendo. Eu gosto do bom jogo. Então, quando vai cair um bom jogo legal, eu escolho ali na hora quem que eu vou torcer. E... Mas no campo você nunca vai assistir? De vez em quando eu vou, mas não é um costume, não. Meu pai era árbitro de futebol, nunca deixou a gente ficar indo em estádio, a gente não teve esse costume muito, não. E aí acabou não curtindo muito. É, lá a gente não vê o replay, é foda. Fica acostumado a ficar olhando o replay. Agora vê. Pra ver como faz tempo que eu não vou. Né? Nem sabia que já tinha um replay. Você vai fazer alguma coisa na Olimpíada? Não, mas não pode ver replay, tá louco? Na hora não. Assim, lá fora tem replay, lá sim, fora, mas dentro Copa do campo mundo, não tem. Sim, senhor, Copa do Mundo passa tinha replay. Sim, senhor. O que não passa? Na Copa do Mundo passou sim. Não, que não porque passa? Se você passar o replay, não, o cara vê que realmente não, não. O lance, o árbitro ele errou, passa replay, não. Dentro não passa dos estados replay, brasileiros, os caras filmam o jogo, não. Mas não passa o replay. Não, ele não passa replay de lances polêmicos, nem fora. Ele passa replay de gol, passa sim. Não, no Brasil não. Isso é uma mudança, né? Não, no Palmeiras também não. Só passa no intervalo, Benja. Então, mas passa. Podia ter essa mudança. O intervalo no mesmo estádio? Não, eu sei, mas na hora... Tecnologia, né? É, o cara pega e fala, peraí. Polêmica. Tá na dúvida. Vamos ver. Olha aqui, eu acabei de ver e decidi que é cartão amarelo pro pistolinha, entendeu? O cara decide na hora. Mas isso é tecnologia a favor do futebol, né? Exatamente, e os caras não, né? Mas a tecnologia no futebol, ela vai até a página 2. Por quê? Não é porque tem coisas que não dá. Não é um jogo de tênis. Por exemplo, você botar a tecnologia pra falar se a bola entrou ou não, tem que ter. Okay. É impedimento. O impedimento, cara, o que acontece? Quando você tem um lance polêmico numa partida de tênis, é o juiz e o jogador, acabou. No futebol são 20 negros, o cara vai parar, são 20 caras em cima, mas ele pega e fala assim, ó lá, velho, ó lá, todo mundo não tava impedido, não, mas gol, gente, valeu, não tava é muito velho. Simples, é muito exatamente. Simples, dá continuidade no lance, então foi gol, gente, não, mas peraí, dá continuidade no lance, dá continuidade no lance, tá certo? Não é o árbitro que tem que ir lá numa casinha e analisar o que tá acontecendo, tem que criar uma comissão. Essa comissão aí, dentro de uma sala, longe de pressão, o cara olha o lance especificamente ali que a gente tá comentando. Os dois técnicos, mano. Tá um de cada time não, vai lá 20 e minutos não. Depois volta não. Não, é isso, Benja, não é isso. É, da mesma forma que hoje, muita gente supõe que existe um auxílio externo, tá certo? O árbitro muitas vezes põe o dedo no ouvido ali, todo mundo cercando o árbitro, ele vai lá e marca alguma decisão. Tem o lance do Egídio, né, mano, no passado. Sim, você pega da mesma forma, Rudy, uma comissão ali que tá assistindo o jogo, sei. Viu o lance polêmico do Domênico Gatto? Enquanto o pau tá quebrando, todo mundo pressionando o árbitro só põe o dedo aqui no ouvido, a comissão passa a decisão deles assim, lá. Foi se gol. Se o árbitro tiver em dúvida, pega e fala. Gol, velho, e aí? Dá. Dá gol? Gol. 4 e meio, acabou. 10 segundos, acabou a polêmica, Domênico. É. O jogador não tem por que reclamar, porque ele sabe que tem uma comissão que tem um cara analisando. Que já analisou. Tem uma comissão que tá analisando e que a chance de erro é zero. Eu também acho. Acabou, também acho que... acabou, não tem problema nenhum, Benjamin. Se a gente tem tanta tecnologia, cara, é engraçado, né? Teve uma época que eu era contrário à tecnologia, mas hoje sou a favor. Teve a época que os caras escreviam essas pautas pra rádio em máquina de escrever. Hoje tem computador, pô, que facilita. Se a tecnologia tá pra facilitar, por que a gente dificulta, velho? O Domênico. Né, Marco? Situações polêmicas jogadas que era impedido e não foi ou não E o que não teve era, de lance, que tava errado, já foi. Sabe o que é? É que você, em se tratando de futebol, um evento mundial, e com tanto dinheiro envolvido, com tanta bolsa de aposta envolvida, então isso sou eu que tô falando, isso às vezes te credencia, pelo que você ouve e vê, achar que realmente não interessa. Fala, Mano. Aí. Mano Brown. Você vai Mano deixar Brown. A coisa corretinha, bonitinha. Rapidinho aí, mano. Fala, Mano. Rapidinho Brown. Aí, boa noite aí. Tudo bem, boa noite aí, firmeza, rapaziada. Nós, e aí, Brown? Aí, não, beleza? É só pra dar meu testemunho, tá ligado? Fala aí, o testemunho. Tem minha igreja, inclusive, no Capão. Testemunhas de Mano Brown. Ah. É. Não quero saber, senão você tem que morrer também. É o seguinte. Caramba. Lá no Capão, mano, tem futebol todo domingo de manhã, né? Certo. Primeiro curado e depois o segundo curado. Ah. Aí lá tem tecnologia, tá ligado, mano? Sei. Por exemplo, vamos dizer aí, fala um lance de dúvida aí. Impedimento. Aí tem um impedimento. Se tiver dúvida. Os caras falam aí, Brau, foi pra quem? Aí eu falo na hora, aí, tal. Você que decide. Exatamente. Ah. Eu que ali tô olhando, tá ligado? E ninguém reclama, né? Não, as pessoas têm todo o direito de reclamar, tá ligado? Ah. Todo mundo pode falar o que quiser. Aonde certo. Você vai parar com isso? Mas estou eu e mais 10 neguinhos ali olhando. Certo. Aí, ó. Assim. É isso. Olhando os caras. Aí. Quer reclamar mesmo? Não, né? Tá. Pô. Não? Não. Então é nóis. Aí eu desligo o carro. O Fernandinho Beatbox Cover tá aí, ó. É nóis, mano. Aqui, ó. Ele já sabe como é que é na quebrada. Já jogou lá. E lá é o seguinte. Enquanto nós não empata, não acaba o primeiro tempo. Ah, tem que empatar. Tecnologia também. Isso é tecnologia? É, o relógio vai que vai. Entendi, o relógio vai indo. Vai indo, mano. Até empatar. Exatamente, mente. Ah, entendi. Obrigado aí, Marco Lux. Obrigado. Olha aí, mano. Ai, demais. Sensacional. Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto, hein? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Fala aí, Mano. Ô, Domênico, só passar uma informação aqui também, porque hoje lá na Liga Europa o pau comeu. É mesmo, é? Porque vira e mexe a gente discute aqui, falando a respeito de briga de torcida aqui no Brasil. Mas lá também o couro come, velho. Não é aquele tapar o sol com a peneira, não, ó. Na rodada dessa quinta-feira, pelo mata-mata da Liga Europa, teve ocorrências de confronto entre torcedores de duas cidades. Em Bilbao, lá na Espanha, torcedores do Atlético de Bilbao e do Olympique de Marseille protagonizaram uma batalha campal nas ruas. Caramba. Enquanto em Roma, na Itália, fãs da Lazio e do Galatasaray acabaram esfaqueados. Caraca, velho. Quando a gente vem falar aqui que o ser humano tá apodrecendo, tudo bem que na Europa a coisa acontece com uma frequência menor, porque as leis são mais rígidas, mas o ser humano é podre em qualquer lugar, velho. O ser humano sempre foi podre. O ser humano empodreceu. Mas é que tá, Benjamin. Mas no decorrer do tempo... Não, mas pera lá. Piorou muito. Pô, a Segunda Guerra Mundial foi há 60 anos atrás. Mas piorou muito. É um dos bichos mais fedidos que tem na crosta terrestre é o ser humano. Nossa, é mesmo. Fica sem tomar banho um dia. O cachorro, você dá banho só de sábado. Vê quem é mais fedido. O ser humano fede mesmo, cara. Porra! E se você deixar... E se você deixar tua mulher presa no porta-mala e quando você abrir, quem que vai abanar a raba? Ela ou o cachorro? O cachorro. E quem fica feliz de te ver? O cachorro. É que te ama mais. Nossa, você foi meigo agora, né? Foi uma bichona, né? Virei até o rostinho, virou rostinho. Caraca, o Marco Lucas será que tá se liberando? Hashtag emocionei. Hã? Peguei? Não, não. Ai, meu ainda Deus não, pelo menos. Já, mas não sou, né? É igual o coentro. Experiência. só de vez em quando. O Rudy Landucci tá indo nesse caminho, velho. Estádio não, é isso aí. Estádio 97, na Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados e a LG, você entra no clima. Vamos pro momento sem parar? Três ouvintes na sequência, vamos embora? Bora! Bora! Momento solta sem bagaço. Parar do Estádio 97 agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseirinha VIP do seu carro. Vamos pro primeiro, vamos lá. Rapaz, alô? Alô? Quem fala? É o André. Fala, André, tudo bom, meu? É o André. Tudo bom, André? Isso. André do quê? André Luiz Barreto. Ah, que mais? André Luiz Barreto do que mais? André Luiz Barreto. Só, né? Quantos anos? Idade de Cristo, Domênico. Ah, não vou falar, então, o que é 3.3, que é a idade de Cristo. Nem ah. Eu que é a idade do Domênico. Ah, então tá certo, tá tudo certo. E qual que é o bairro? Monte Alegre. O que foi? Ah, o quê? Agora me bateu uma certa nostalgia. É, Wi-Fi. De um bairro. Bairro. De um bairro. Bairro. Que há muitos e muitos e muitos anos eu morei. Só que quando eu morei, eu era muito. E foi? Posso falar, amor? Não, mas e aí? Eu era criança. Eu morei ali, tinha de 3 a 4 anos. Agora, Monte Alegre tem 450 bairros. Não só 450. Na cidade de São Paulo, como também. Olha, aonde eu morei, ali no Jabaquara, tinha. É. Tinha, tem Piracicaba, tem um Monte Alegre. Tem vários, velho. E aí? Taboão da Serra, Dom. Nossa, eu falei, nenhum... foi o primeiro que eu disse. Não. Eu falei, Taboão foi o primeiro. Jabaquara e Piracicaba. Mas eu não perguntei, 3.3 é legal, RG? Eu não te perguntei. Quando você toma muito aquele. Qual? Qual? Aquele laxante lá, sabe o que acontece? O que acontece, RG? Você solta uma barreta, velho. Sensacional! Você viu? Só sensacional! Trocadilho! Bota! Olha o chamador! Esse sabe das os dois? Ah, o chamador, o chamador bom, velho. Tá certo e o time, brother? É nós, Domênico. Nós, nós quem? É palestra, né? Ah, então é nóis, nóis. O cara tá titubeado, hein? Cadê o bunda branca? Tá titubeado, né? Ô, meu! Bunda branca, cadê? Eu tô sentado na porra da madeira! Eu mandei ele encher as bexigas, que hoje é aniversário do Chit, de 2 anos. Boa, hoje, Motinha. Opa! Como é que é o programa? Aniversário do Chit, DJ? É, 2 anos. Ela, DJ. Ó! Ele... Olha o avião aí, hein? É. E ele tá enchendo bexiga, né? É, aí vai ter a festinha, vai ter o bolinho. É mesmo? Tal, vai. Eu vou vir aí, hein? Hoje? É hoje, hoje. As meninas vão estar todo mundo assim. Pode vir aí? Pode vir. Meia-noite, meia-noite. Meia-noite, DJ. Pode vir comer o bolinho? Pode, vai ter um bolinho aqui. Quantas vão vir hoje, hein, mano? Hoje todas? Serão... Não, mas tem. Vai ter mais, hoje tem convidado. Rapaz. Seis mulheres. Olha, vou estar ao vivo pelo Periscope. Hã? 6 milhões. Eu sei que a Juliana vem. A Juliana é uma baita locutora, velho. 2 anos. Baita Juliana, locutora. Tá comigo. Juliana sempre faz, nós. É nóis. Vai dar a Sabrina Tomé, a Ai, a Dot, a Cris. Manda bem. É? Pô, podia fazer de topless hoje pra comemorar 2 anos. Eu vou falar pra essa na hora. Boa, né? Boa. É, vou assistir. Mas agora, tem câmera, Pedro. Tem vídeo. Tem aqui, ó. Você tá ao vivo aqui, Luke. Sensacional. Vou filmar ela. E tem o Periscope na hora. Tem. E vai ter no Facebook também. Agora, ô meu velho, você quer fazer alguma pergunta, conversar com o Marco Luque, nosso convidado de hoje? Pode ir, aproveita aí, velho. Ô, Marco Luque, eu adoro o personagem lá do Motoboy lá. Motoboy? Lá. Motoboy é impressionante, né? É nóis, Queiroz, tamo junto, parceiro, nessa biosfera terrestre, mano. Biosfera terrestre. Agora, ô Marco, esse é o mais. É o teu personagem mais forte é o Motoboy? Cara, ele atualmente ele é um dos mais fortes, até porque ele tá na rádio já há 8 anos que eu faço o personagem dele na outra lá. Tá, não, pode falar, lógico, pode falar. Não tem problema, pode falar. Mas eu tô com um canal no YouTube, que chama Marco Luque TV. As outras rádios ficam com frescura aí. Fica. Né, mano? Os caras ficam com frescura. Ah, não vamos falar, não pode falar. Nós aqui não tem problema, pode falar. E a coisa mais legal, né, cara? Aliás, o Emílio, bora mandar abraço pra nós outro dia lá. É nóis. Do Pânico. Não tem conversa. Nós manda abraço pra todo mundo aqui. Pânico é nóis. É, não tem problema. Também não tem frescura aqui. É, nós manda mesmo. Mas então, e agora eu tô com um canal no YouTube, que é o meu canal. Qual é o canal? chama Marco Luque TV. Só colocar lá, Marco Luque TV Marco no YouTube TV. Já? Tá. Já tá aí. Toda segunda e quarta-feira eu tô subindo vídeos inéditos dos meus personagens e tal. E o Mustafar, que é o Rastaman, ele é todo natureza e tal, ele vem ganhando um espaço vem ganhando do caralho, cara. Você olha assim, tem mais visibilidades até que o próprio Jackson Five é mesmo? Tira simplesmente. É, tem mesmo, tô vendo aqui. É legal pra caramba, bicho. O personagem é uma surpresa, tá crescendo, né? O personagem vai crescendo. O personagem ganhando cor. Um cara no meu Twitter perguntou em qual praça que você grava. Ah, é? Não, tem umas praças perto da minha casa. O cara perguntou isso. Melhor não falar. Senão não, eu sei, mano. O cara perguntou. Antes de eu conversar com o rapaz do Palmeiras aqui, ô Marcos, você tá em show com algum show marcado aqui em São Paulo? Não. Ainda é, não, atualmente não. Eu vou fazer em Santo André no mês que vem. Eu acabei de fazer em São Bernardo. Aonde, Santo André? É. Eu não sei ainda. Lembra, cara, o clube? Ah, tem aqui. Olha aqui meu assessor de experiência. É, tem que ter o um assessor, senão, né? No, deixa eu ver quando. Dia 12 de março em São José do Rio Preto. Tá perto? 12 de março agora, mas você sabe agora, no Teatro Paulo Moura. Tá. É isso aí, cara. Santo André. Isso em São José do Rio Preto. Rio de Janeiro, dia 26, 27 de março, lá no Teatro Bradesco, no Rio de Janeiro, lá na Barra. E é isso, por enquanto são esses meus duas datas. E é o de personagem ou stand-up? Stand-up. Stand-up, tudo stand-up. Tudo stand-up. E até o meio do ano eu vou criar um show novo de personagens. De personagens, pra, legal. Pra dar aquela flexibilizada na alma das pessoas. Ô, André, mas... Um par direto pra mim, meu. Que é um par de ingresso pra ele? É, pode ser, pô, mano. Você quer? Pode ser. Pidão, hein, pra São José do Rio Preto, consegue pra ele. Pura, velho. Vai lá. Você chega lá, não, irmão? Tá onde, velho? Pô, é legal. Você quer o do São José do Rio Preto ou no Rio? Pô, acho que o Rio é mais perto. De bom, eu também acho. Dependendo de como ele for, né? De presente de grego, né, velho? O cara ganha ingresso pra Manaus. Quase a mesma distância. O cara ganha ingresso pra Manaus. É, eu não vou dar ingresso não, porque os caras nem ri direito. Porque acham, é de graça e vai mais ou menos. E paga, você ri até o cu afrouxado, tanto que você ri. É. Então compra. Isso aí. É. Ô, André, e aí, cara, hoje temos, daqui a pouquinho, né? 9 horas, é 9h45 o jogo, Babão? É 9. Precisa ganhar, rapaz. Tá na hora de ganhar, hein? Faz tempo que não ganha. Depois da Atena, né, o jogo? Mas eu concordo com vários ouvintes que têm ligado sobre a escalação. Acho que ele deveria colocar o Zé Roberto ali na meia esquerda, né, meu? Acho que tá faltando um pouco de criatividade ali no meio. O Zé Roberto ia ajudar bastante. Ah, hoje? Né? Mas ele não tá nem relacionado hoje. Então, mas hoje não, mas... Hoje era um jogo... Hoje era... Então, hoje ele tinha que testar essa formação com o Zé. Porque aí o Zé folgaria, né, tem uma folga no domingo e joga na quarta. Então, assim, hoje ele teria que pôr o Zé no meio pra testar. Mas aí, já que ele tá testando, testa o cara o Zé no meio, o Zé nem domingo vai ser relacionado. Lógico que não, mas não pode, né? Aí já fica mais apertado. Mas hoje poderia, entendeu? Hoje ele entraria na meia. Hoje. Né, mano? Porque aí você testa um cara experiente no meio. Sem uma boa. Porque, por exemplo, eu hoje, honestamente dizendo, viu, André? Eu colocaria ali no time do Palmeiras, eu sacaria, por exemplo, um dos atacantes. Porque nós temos três lá. Quem você tiraria? Eu acho que eu tiraria o Alexandre, eu jogaria sem centroavante. Ah, engraçado. Não, hoje é o Alexandre. Hoje eu jogaria com dois jogadores, o Dudu aberto de um lado, o Gabriel do outro aberto do outro lado. E aí, por que que eu faria isso? Velocidade no time, o RG, entendeu? Porque o Dudu é velocista. Gabriel é velocista. Ah, mas tá certo. E se você tem um meia junto com o Robinho pra você ajudar na meiuca, o Zé Roberto vai ter o poder de criatividade pra enfiar a bola pra esses caras no meio. Com qualidade. Pra chegar fazendo gol. Com qualidade. Pô, com qualidade. Porque o passe do Zé Roberto é muito preciso. E vai diminuir o chutão, né? Porque não tem o rapaz alto. Não tem os caras que fazem a meiuca. O que lá. Os caras estão reclamando até hoje é a porra da ligação direta. É o Praz que liga direto, é o zagueiro que liga direto. Isso melhorou um pouquinho, viu? Um pouquinho melhorou. O Robinho sozinho no meio, aí fica sobrecarregado. Caso do Robinho, mas só que é isso aí. É sobrecarregado. Mas não é culpa dele, né? Não. Sobrecarrega e às vezes ele não consegue fazer o trabalho dele. É como as pessoas dizem. E se você matar um meia, acabou o time. Quando tem o Alex, tem o Zinho que jogava do lado. Lógico. Você vê, ó. Por exemplo, o Robinho é o Zinho, né? Você pegar um Alex. Um exemplo mais claro: o Corinthians do ano passado eram dois meias, gente. Pô, Jadson de um lado, o Renato Augusto do outro. Você tem dois meias que são criativos. E se você marcar um, o outro tá livre. É que o futebol então, assim, não é uma ciência exata, né, mano? Mas tem esquemas que funcionam em um time e tem esquemas que funcionam em outro. Mas você não testaria, mano? Mas você tem um pôr, cara de qualidade, como o Zé Roberto. Tem que pôr, pô. E outro, o Zé Roberto, você fala assim, Zé, fica ali, você não precisa marcar, velho. Deixa que o Robinho volta, porque mas o Robinho pode voltar. Ô, Domênico, fora o Zé Roberto, que pode estar jogando na meia, É, eu acho que o Marcelo Oliveira deveria insistir um pouco mais com o Regis ali. O Regis também, tem mais qualidade mesmo do que o Robinho. Mas tá relacionado o Regis hoje ou não? Hein, vovó? Oi? O Regis tá relacionado ou não? O Regis? O Regis tá. Então, podia o Regis testar... ou o Alióleo? Então por que não testa o Regis, por exemplo, hoje? Nesse... O Zé não tá? Mas testa o cara que é meia. Titular, né? Né, mano? Testa, sim, pô. Já que você tá testando o time, hein, testa uma formação diferente. Tudo bem, já testou uma formação com três volantes. Que até não foi mal. Mas como vai continuar hoje, mas né? Mas testa com dois volantes e dois meia. Vê o que acontece, entendeu? O problema aqui nisso tudo aí, quem tá... Como é que diz? Rodando... Rodízio? Não. Quem tá perdendo espaço, né? Quando diz... É o tal do Rafael Marco, né? É, o Rafael Marques já não... Marques. É. Ninguém, olha, o Eric é antes dele ainda pra entrar. Ainda é, tem muita gente pra entrar aí nesse time, hein? Então, aí se você põe isso, Jojo, vai ficar pior ainda pra esses. Não, nem... Ah, mas aí não tem... Não, mas... tá bom. Mas só... o Palmeiras tem que dar certo, né? Ele tem que ganhar. Não importa se, vai, se o cara vai ficar birrudo, é, sabe? Acerta o time, porra. Acertou depois... o time, depois se você vai e você fala... Bom, esse pode entrar no lugar do Dudu, por exemplo. Cansou, põe o Dudu, o Marques, tira o... O Dudu e coloca o Marques. Entendeu? E aí você tem como mexer no time. O Rafael Marques deveria... Ou tira o Gabriel e põe o... Deveriam fazer igual o Mano fala. Aí eu concordo, viu? O quê? Chegar pra ele e falar, menino, joga de centroavante e não enche o saco. Também, porque ele foi bem uma hora. É. Ele não gosta de jogar, mas tem que jogar. Aí se não, você não gosta de jogar, não vai jogar nada, então. Exatamente. Eu testaria também. Então... Boa, vovó. Ele na a ideia do Mano semana, isso, viu? Também, mas o Mano foi inteligente, vai. Não. É... Foi, vai, mas é uma forma. Você não tem, você tem que testar. Porque assim, é um cara alto, né, mano? É um cara alto. Ele já fez gols de cabeça. Sabe contra, fazer gol? Contra o Corinthians, contra São Paulo, tudo de cabeça. Bola alçada na área. Pode ver, os gols, sim, que foram feitos foram de laterais. Subiram, cruzaram na área e ele meteu a cabeça e fez o gol. Então assim, por que não testa também? Não tá testando. Né? Eu acho que falta verdade. Isso aí. Falta isso aí para o time dar uma entrosada e ganhar. É verdade. Ganhar, né? Um corpo. É, não, se não testa, não, não vai, gol de velho. Cabeça. Não vai. Verdade, verdade. Sensacional. Foi sensacional. Bom, hein? Ô, André, você quer mandar abraço pra alguém? Estamos num momento sem parar. Vamos lá. Ô, Domênico, eu queria mandar um abraço pra minha esposa. Sim. Um abraço e um beijo. Mandar pro meu irmão, que também é palestra. Ah, sim. Todo mundo palestra. E eu queria também participar das frases aí do... Manda, manda as frases. Vamos participar lá. Participar das frases, velho, do Merjan. Faz vai. O Merjan, velho. O Mano vai me ajudar também, não vai? Vai, vai. Vamos lá que hoje eu tô bonzinho. Ó, vamos lá. Só a linha Bozano garante a diversão. Né, mudou. Ô, amigo, mudou. Agora tem que falar o seguinte, ó. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Boa, ganhou o kit top da Bozano. Mais frases aí, só? Vamos lá. Que mais? Eu quero estar no clima com a Polo A e a LG. Boa! No final do mês você concorre ao ar-condicionado de 9 mil BTUs. Tem mais frases. Tem a nova, acho que do cartão aí com... Cartão com... Zoom. Ó, vou repetir então. Ó. Quem disser o seguinte, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o cartão Zoom... Aí não, ganha. Não, ó, não precisa nem falar cartão Zoom. Fica mais fácil assim, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, tá bom? Essa fala assim, essa é a frase. Recarregar meu bilhete ficou mais fácil com Zoom. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Como é que é? Não entendi, vamos lá. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Boa, ganhou que... Ó, amigão, você tem cartão... Tá bom. Aquele bilhete único, você não tem? Tenho. Você anda de metrô e anda de busão, não anda? Anda. Então é o negócio seguinte, velho, não é que você concorre. Você ganhou R$50 de crédito no seu bilhete único, tá bom? Cinquentão, velho. Opa, aí, da beleza. Hora, irmão. Da hora, né? É nóis. Ah, moleque. Tá bom, André, um grande abraço, viu, meu velho? Ganhar cinquentão não é, tá bom, hora, é pra show. Qualquer um não, hein, Domingo? Como eu faço pra ganhar esses prêmios aí? Ó, você tem 3 dias úteis pra passa vir aqui, ó, na rádio. Energia 97, Paulista 1439, nono andar, no horário comercial. São José do Rio Preto. Não, brincadeira aí, seu avô. Falou, André. Abraço, André. Falou, pessoal. Valeu, velho. 3 dias úteis, hein? É isso, horário aí, comercial. Nós estamos num momento sem parar. Antes da gente partir pra segunda ligação, quero, sim, agradecer a visita hoje e a participação de Marco Luque. Sensacional, Participation. Marco Luque. Tem compromisso, precisa ir embora. E muito obrigado, Marco. Sensacional, eu que agradeço aí todo mundo. Show de bola, velho. São de parabéns. Eu tô vendo aqui através do meu Twitter, nas redes sociais, a bagunça que vocês estão fazendo aí. Valeu, velho. Legal, obrigado, legal, Marco. Valeu, mano. Espaço. Sucesso, hein? E vamos pra cima. Vamos, tá, valeu, Marco. Valeu, mano. É nóis. Boa sorte. Obrigado. Valeu, velhinho. Marco Luque presente hoje aqui. Vamos lá. É, sem parar. agora funcionando com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Segunda ligação de hoje. Mendei, alô. Ah. Alô. Opa, quem fala? É o Vinícius. Ô, Vinícius, tudo bem, meu? Tudo bem, você, Dudu? Bom, Vinícius do que é o nome completo? Vinícius Ramos Araújo. Ramos Araújo. Tá certo, e quantos anos você tem? 26. 2.6 RG número 2. Ó, Vinícius, visita aqui do Luque, legal, foi bacana. Vinícius, um... Baixa o volume, por favor. Um dia marcante, marcante. Ela, eu fiquei emocionado, ela também. É, mas baixa um pouquinho o volume, velhinho. Pra não, já baixei. Pra não dar retorno, e velho. E peraí que o Mota quer te fazer uma pergunta, faz aí, Mota. Eu? O Mota, então. Situação errada, né? Então tá bom. O Mota tá com o Tobias agora. E o bairro, qual é o bairro, velho? Com o Jardim Cidade Pirituba, vamos ver se é... Jardim o quê? Cidade de Pirituba? Se eu que eu conheço... Amigo, se eu que eu conheço... E bah. Sensacional, ajuda, olha. Bah. Igual, é perfeito. Ah, mas aí ficou fácil, né? Ah lá. É, tá aí, ajuda. Não sou eu, cara, quem tá falando isso é o Landucci que tá me imitando. Fala aí o nome, qual que é o nome do bairro, parceiro? Jardim Cidade Pirituba. Já falou. Olha. Olha, se é o que cidade, eu conheço, é realmente Pirituba. Não, fala empolgado se é o que eu conheço. Não se caracteriza. Não, porque se eu tô na dúvida. É, dúvida. Mas não, a GPS dúvida, não. Não tem dúvida. Você tá aí, não, mas às vezes eu... Pô, quando eu ponho no meu GPS, eu não, ele minto. Não tem dúvida, RG. Sim, só que... Ele dá o lugar, ou não é? Sim, só que ele... É, mas e aí, como é que fica? Só que ele tá bom, eu banco. É em Pirituba mesmo. Banca, pô. É em Pirituba banca. Mesmo. É em Pirituba, tá. Aê, certo. Pronto, chupa. Banca. Não, chupa não, banca, pô. Banca, banquei. Eu te ajudei. Não, me ajudou em nada. Sim, eu te ajudei, lógico que eu ajudei. Se eu não falo pra você bancar, você fica aí nessa aí. Não, e fica mal pra você. Não, você tem que me agradecer. Você, pô, Dodô, você falou, eu fui, aí, ó, tá vendo? Vou te agradecer, oh. Eu gosto de você. Tá bom, vai. E qual que é o... Ah, ficou com pigarro gostoso, você viu? Falhou a voz. Não é pigarro, é pigarro, é, tem a tua veia. Ah, véia. Eu não falei nada demais, eu não falei nada. Falar o pigarro. Você não embora, é a Domênica. Vaza? É. Domênica. Ô, é. Oh, velho, aí o time. É nós, mano. Vai Corinthians. Ah, Coringão. Vai, o futuro vai. Campeão da Libertadores, mano. Pintou o campeão, hein? Ô, amigão. Já diria o velho sábio Mano Brown. Oramento. Já diria o velho sábio Mano Brown. O negócio é o seguinte, pode rir. Ri, mas não desacredita, não. Não desacredita, é isso. O bagulho mesmo. É o seguinte, mano. A China veio aqui como quem não queria nada. Chegou aqui e despejou um caminhão ali de tsunami. Dinheiro na porta do Corinthians. Tsunami. Devastou o nosso elenco. Eu vou urinar. Só que Deus é justo, cara. Deus é bom. Deus colocou no caminho do Corinthians jogadores de qualidade que estão repondo a altura que saíram. Deus tem a ver com Deus isso? Colocou. Que Roberto, Deus tem a ver com isso? Não foi Deus. Eu tô... Eu tô... Valeu, aí. A voz tá do louco. Povo, gente. A voz do povo. Eu não posso discutir aí com o povo, RG. Que Deus tem a ver com isso? Eu tinha tudo. Se eu tivesse num outro momento, pra ser um dos apóstolos, no mínimo, Benjamin. Eu sou popular, Tá louco. O povo gosta de mim, Domênico Gato. Tudo que eu mano, falo aqui, o povo curte. É popular, é. Os caras iam te algemar no pé da mesa, velho. Não, mas é que tá, Domênico. Tem o popular que não agrada o povo, mano. Mas eu sou popular não, que o agrada, povo aclama. Agrada, então, o povo gosta de você. O povo me aclama, mano. Eu saio na rua, velho. Eu vou aqui tomar um açaí na Pamplona, mano. O povo me idolata. Todo mundo te conhece. Você, como apóstolo, você não ia ver a luz do sol, velho. Você ia ficar algemado no pé da mesa, seu louco. Ó, se fosse apóstolo, o homem não tinha ido pra cruz, mano. Eu ia caguetar, ia falar, ó. Não tem jeito. Lógico que é, mas é que tá, amigão. Então o time do Corinthians, cara, ele sofreu. Todo mundo aqui, não, porque o Corinthians agora esse ano tá ferrado, pra não usar um outro termo mais pesado. Que seis, sete jogadores deixaram o clube, agora eu quero ver. O Corinthians, aos poucos, ele foi se montando e tá mostrando que é um elenco extremamente forte. Mesmo desfalcado, cara, o Corinthians mesclando escalações, ali colocando time misto aqui e ali, pegou dois times que estão se destacando no futebol paulista, que é o caso da Ferroviária e do São Bento, e o Corinthians engrossou, velho. Pode vir a ser realmente. Mas não dá pra provar isso. Nós estamos desanimados, Benjamin. Não, todos animados, não. Na Libertadores pegamos o Cobressal, arrancamos a cabeça dos caras. Não, arrancamos a cabeça, não. Arrancamos sim, ganhamos fora de casa. Não arrancamos, não. Não arrancamos, não. Olha o que você acabou de... Tem os méritos do Tite, que o padrão tático do Corinthians é o mesmo. É legal. Né? Agora, ô, Benjamin, presta agora, atenção. Peraí, Benjamin. Só pra ver rápido. Tá mó pessimista. Não tô pessimista. Não, é, não. Rapaz. Vem cá, empatou com a Ferroviária, empatou com o São Bento e ganhou com o Cobressal no último minuto. Ô, Benjamin, presta atenção. É um time, que até acho que tem, pode virar ficar forte, mas ainda não. Que foi, gente? Ele falou assim: o Corinthians pegou a Ferroviária e pegou o São Bento e engrossou. Olha a frase. Não, mas é verdade. É olha verdade. Não, mas é que tá, RG. Você é um louco. Você não treina, RG. Não conta, RG. Então, mas é que tá. Ô, amigão, porque se a gente for fazer um comparativo com outros campeonatos, hoje eu posso comparar Ferroviário e São Bento com o Leicester no campeonato inglês, gente. Eu concordo, é isso aí. Não. Peraí, você concorda? Ele tá comparando o São Bento e a Ferroviária com o Leicester que joga o campeonato com o Chelsea, com o Manchester City, com o Manchester United. E o São Bento e a Ferroviária? O São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Não, pera só um minuto. Não. O mano tá tirando sal, mas você não, né? Eu falo a verdade. Peraí, o Leicester, primeiro, o campeonato inglês é o campeonato mais difícil do mundo. Primeiro. Segundo. O Paulista também tá entre. Tá, entre um dos 4.500 que é o campeonato mais difícil. Estaduais? Tá. Sim. É, em termos estaduais. É só no Brasil que tem estadual? Pois é. Agora falando sério. Temos dimensões continentais, mano. O que vocês acham do André, cara? O André é bom jogador. Se tiver a cabeça no lugar, se não desvirtuar... Se não for pra balada, né? Se for... Não, ele pode até ir pra balada. Ele não precisa ir todo dia pra balada. Ele pode ir pra balada. Ele tem 25 anos, é solteiro, tem a folga dele. Agora, se ele jogar, o comprometimento que ele teve com o esporte, se ele botar a cabeça no lugar, tem tudo pra dar certo. Eu não tô falando que ele é o novo Ronaldo Fenômeno, mas que o André é bom jogador, Eu vou falar, Daniel, eu vou dar a minha opinião. O André é ruim, na minha opinião. Ah, você tá pegando o pé do cara. Não, tô não, né? Todo mundo que sai do Santos, o RG é de São Paulo. É a minha opinião. Mas esse André não tem muito dele, não. O André é ruim, e com essa dupla, André e aquele cabelinho de tigela lá, eu duvido que o Corinthians chegue em algum lugar. Ó, amigo. Não, RG, na verdade, assim, ó, o Tite fez o Love jogar bola, cara. O Love gordo, cachaceiro. Mas não dá pra comparar o Love com o André. É, inclusive, eu particularmente acho o André mais técnico do que o Wagner Love. Vocês estão loucos. Eu acho o André mais... Não, mas é verdade, gente. O André, ele é mais técnico do que o Wagner Love. Ele tem dois pontos ali que são característicos dele, RG. A arrancada e quando ele faz aquele papel que ele faz o papel de pivô, sabe? Que ele domina a bola de costas pro zagueiro, faz aquela volta e bate no gol. Isso é o Wagner Love. O Wagner Love ano passado, gente, ele se destacou fazendo alguns gols, mas pra ele fazer um, ele perdia 5. O André não. O André num time aí é menos técnico do que o Corinthians ou o Domenico Gatto, jogando pelo esporte. Tudo bem, tinha lá Marlone, Diego Souza, Regis, enfim. Mas era um time infinitamente inferior ao Corinthians. E o André conseguiu se destacar. O André marcou gols. Mas gente, é diferente, mano. O Corinthians, jamais o Tite vai pegar o time do Corinthians e fazer o time do Corinthians ficar jogando 800 bolas pro André. Mas é natural que isso aconteça, RG. É diferente, mano. O ano passado chegou no Wagner Love, porque pegou o Jadson e o Renato Augusto jogando demais, Lembra do Love que saiu do Santos também? Todo enferrujadinho lá? Lembra? Quem é o todo enferrujadinho? O Zé Love. Lembra dele? Ah, sim. Pô, Zé Love foi pra onde? Lá pro Havaí. Não adiantou nada. Encheu o Choba de gol. Por quê? Porra, era 11 caras jogando, 10 caras jogando bola pra ele, pô. Não, saiu de lá, aconteceu o quê? A minha expectativa com relação ao André, amigão, se ele pelo menos tiver a cabeça no lugar e não for burro de desperdiçar uma chance como é jogar no Corinthians, e acredito eu que ele tenha hoje juízo pra isso. Essa chance, sim, ele tá recebendo. Eu acho que qualidade técnica, tudo bem, não tô falando que ele é o novo Ibra, gente, não tô falando que ele é o novo Romário ou Ronaldo Fenômeno, não é isso. Mas hoje, diante do nosso cenário, que já não é mais o mesmo, RG, hoje a qualidade técnica do futebol brasileiro caiu muito, eu vejo sim no André uma figura de um camisa 9 legal aí pra jogar no Corinthians. O que você pensa a respeito do André, cara? Então, cara, eu não gostava muito dele, sinceramente, né? Não gostava dele. Só que ele tá na mão do Tite, né, cara? Então o Tite, eu acho que vai trocar uma ideia com o cara, vai dar uma orientada. Eu acho que ele tem tudo pra jogar bola também. Só que eu ainda tenho um pé atrás com ele. Não tenho esse 100% de confiança, não. Ele acertou aquele gol ontem lá, que foi bom, né? Mas tá começando ainda, tem muita gente já empolgada com ele só por causa desse gol de ontem. É, mas aquele gol, quem joga a bola sabe que é aquela corridinha na canela e aí a bola vai onde tem que ir, né, velho? Não, mas é. Você vai tirar o mérito do gol do cara? Eu não tô tirando o mérito do gol do cara. Bateu no pé dele. Eu não estou tirando. Não. Você tirou todo o mérito. Quem joga a bola sabe. Se ele pega de peito de pé em cheio, ele ia mandar aquela bola na casa do Mas ele fez direitinho. Tudo bem, ele tava no lugar certo, na hora certa, e acertou uma bola que correu na canela, só isso. Tanto é que a entrevista Você tá brincando. Você assistiu a entrevista dele? Não, você tá brincando. Você assistiu a entrevista dele? Se você falar pra mim que o gol do Giovanni Augusto no fim de semana contra o São Bento foi sem querer, aquele foi sem querer. Contra o São Bento não, contra o Ferroviário. A bola bateu no Giovanni Augusto. Mas o que ele falou? Ontem não. Ele falou, ele tá deturpando o que ele falou. Ele não gosta do André. Foi um gol difícil. Que é um gol complicado, mas né? Mas é difícil mesmo. Fazer. É. Lógico, por quê? Porque a bola corre na canela do cara. Não, e não achei que caiu na canela, não. Ah, a bola não gosta direito do pé. Ele não gosta do cara, mano. Ele tá direito. Você tá brincando. Inclusive, RG. Foi um golaço. Lógico, RG tem dor de cotovelo. Teve um outro lance ali, logo na sequência aí, depois do gol. E vou dizer mais. Não, mas peraí, teve outro lance, Domênico, depois do gol. Se ele chutar 10 bolas, provavelmente não faça as 10. Eu acho que faz. Sei, eu acho. Mas teve um lance depois do gol do Corinthians, que ele acertou o chute de primeira também, que a bola saiu ali próximo da trave, RG, e pegou na veia também. Se a bola vai na direção do gol, dificilmente o goleiro defenderia. É. Foi logo na sequência, foi um lance que ele pegou de primeira também. Como teve uma bola dos caras que o cara chutou de fora da área, pegou uma pancada que, né? Travessão. O goleiro não pulou, mas não adiantou não. Se a bola vai lá, vai. Aquela se desce... A bola vai mais baixa e pega no gol. Se desce, já era. Mas, ô amigo, manda então o seu placar aí, velho. Sabadão, o Corinthians vai pegar também mais um adversário no Campeonato Paulista aí. E o Tite possivelmente colocará uma escalação mista ali pra dar a chance de todo mundo brincar um pouquinho, né? 3 e Oeste, sábado à noite. 3-1, mano. 3-1, Coringão. Vamos ganhar, vamos continuar invicto no Campeonato Paulista. 3-1, valeu, é isso aí. Tá bom, velho. E tem torcida estádio 97, hein, velho? Opa, tem que falar a frase, mano. Qual é que é a frase? Eu quero ir na torcida do estádio 97. Boa, então você já tá na torcida do estádio 97 no Camarote Único. É o seguinte, hein? O local da saída vai ser no sábado, às 5h30 da tarde. Anota aí, no Hotel Pestana, em frente a ele, na Rua Tutóia 77. Rua Tutóia 77. Fica a esquina da Brigadeiro lá, tá bom? Hotel Pestana. Isso, Hotel Pestana, Rua Tutóia 77. Tá, posso fazer merchan ou do mercado? Pode. Vamos lá, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ganhou o kit Bozano, boa. Kit top da Bozano pra você, velho. Sensacional. E o da Polo Ar, eu quero concorrer... Eu quero entrar no clima com a Polo Ar e a LG. Boa! No final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9.000 BTUs. HDI, seguros é de bate pronto. Acabou a nossa bolsa térmica. Agora não tem mais. Não tem? Estamos esperando chegar. Por enquanto acabou, mas daqui a pouco volta. Ah, então tá bom. Então, falou. Acho que é isso aí. Posso mandar um beijo pra galera aí? Manda aí, velho. Mano. Mandar um beijo pro meu irmão, o Rafael. Um beijo pro Bruno, que é o outro irmão que ligou aí semana passada. Boa! Aquele viadinho não mandou beijo pra mim, mas eu mando pra ele. Tá bom. É, o Theo, meu sobrinho. Um amo ela pra minha namorada aqui, se puder mandar aí. Qual o nome dela? Fala, Amanda. Amanda! Aí, hoje é dia de fazer o porquinho pular, hein, Amanda? Eita! Tá bom, e velho. É isso aí, cara. Um abraço pra galera do time aí, do Democrata, do meu antigo time Tarja Preta. Meu sogro, meu pai, a família toda, cara. É difícil lembrar de todo mundo, que a gente fica meio nervoso, né? Boa, velho. Falou, meu velho, um grande abraço. Aí, um abraço pra vocês aí, vocês são totalmente pagáveis. Aí. Ah, isso aí, parceiro. Obrigado. Que hoje valeu. O dono tá escutando a porra do programa. É isso aí, valeu. Meu, 12 mil... 12.230 tweets. Cara falando, criticando a dor de cotovelo do RG. É, eu tô vendo aqui, ó. Corintiano, Eric Flauzino, um deles, né? É... Benjamano RG, o André é grosso. O cara da idade dele é pesado. Bom, gente, particularmente gente, não gostou, não gosta. Mas não falou que o gol foi sem querer. Pera só um minuto, estamos no momento sem parar. Tem que terminar esse troço aqui, não é assim, não. Vai. Momento sem parar, agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, terceiro ouvinte aqui, ó. Querendo ir às cataratas do Marinho, hein? Alô? Alô? Quem fala? É o Adonias. Adonias. Oh, meu amor. Adonias. Onde é o do Beto Barbosa, Dudu? Bem longe. Não tenho a menor ideia. Ele mora em Belém, né, RG? Não, que Belém. Não, ele, Beto Barbosa é de Belém. Barbosa é de Belém. Que eu saiba, Beto Barbosa é de Belém do Pará, não é? A mínima ideia. Não sei, vamos não ver. Não é, Oba? Achava que era da Bahia. Mas, ó, um show que é bem legal, cara, é o do Sidney Magal. É legal pra caralho. Sidney Magal é da hora. É, fez no navio. É muito ruim, louco. Eu fui ruim, no casamento que tocou o Sidney Magal. Ruim é dos Stones. Ele é doidão. Beto Barbosa, deixa eu ver onde ele nasceu. Eu prefiro, sinceramente, num show do Sidney Magal do que do Rolling Stones. Ah, mas é normal, porque pelas músicas... você tem razão. Muito ele mais. Nasceu em Belém do Pará. Mas pelas músicas que você ouve, tá coerente. Beto Barbosa, Benjamin, tá com 60 anos de idade. Quanto? Beto Barbosa? 60 anos. Como caraca, 60 anos, velho? Ele é de 27 de fevereiro de 55. Você tem o quê? 50 e quanto? 60 anos, velho? 46. Oi, aliás, bom, 55, peraí, ele vai fazer 61. Ô, RG, 27 de fevereiro, hoje é 25. Ou seja, depois de amanhã ele faz 61. Faz 61. E tá onde? É o... 61. Em Belém do Pará, falei? Não, ele nasceu lá, pô. Isso não ele tá lá. Ah, tá lá? Eu tava lendo outro dia. Ele é Raimundo Roberto Mori Barbosa. Barbosa. Eu lembrei porque eu vi uma matéria dele na televisão, acho que faz uns 3, 4 meses. Ele é ascendência libanesa. E ele é um dos maiores produtores de açaí do Brasil em Belém do Pará. É. Diz aqui que ele é o rei da lambada, vocês acham? E do açaí também. Na época foi, né? É o rótulo dele. É, na época... Rei da lambada. Qual é o nome completo dele? O nome completo dele é Raimundo Roberto Mogi Barbosa. M-O-H-R-Y. Porque esse cara tocou na época, velho. Diz que aqui é ascendência libanesa. Ele só canta, a única música dele era a Mocica. Não. E preta, preta. Lambada, tudo que era lambada. Lembra, esse ritmo aí. Mas a rainha da sucata era dele. Não. Sidney Magal. Sidney Magal. A Tieta do Agreste é dele. Tieta do Agreste. Não, você tá louco. É Luiz Caldas, que cantou a Jaiô, Jaiô, Axebabá, Axebabá. Nossa, que coisa horrorosa. Olha o Lucas Lima, Benjamin. Puta, ele descoloriu o cabelo. Nossa, o Lucas Lima tá parecendo o Supla RG número 2. Tô vendo o jogo aqui, o Santos e Mogi. Então tá bom. O Lucas Lima pintou o cabelo de Adonias, amarelo, velho. Que vamos coisa ridícula. Não, só pra terminar em relação a esse assunto. Graças a Deus que a lambada foi uma fase passageira. Só que faltava ter esse ritmo também ficou, para sempre. É, mas lá levantando. Em cima continua. Lá em cima continua, né? Lambada? Putz, deve ter pra cacete. Lambada? Ô! Lambada, axé, tudo lá em cima, forró, isso continua. Legal, velho. Adonias, qual que é o nome completo? Ritmo caliente. Ruínas Stones. Adonias Ferreira Filho. Ferreira Filho, e quantos anos você tem? 31. 3.1, RG. Não vai mais, né? Como assim não vai mais? Não Adonias, vai mais, agora não vai mais. Sensacional! Olha, pelo amor de Deus! Aí, olha o chamador. RG, você lembra do A, do goleiro do Corinthians? Opa! Muito! Quem era mais bonito na época? O Ado ou o Leão? A mulherada curtiu o Leão, por causa das pernas do Leão, né, velho? E fazia, você, na época? Fazia aposta, não gostava nenhum dos dois, gostava do goleiro do meu time, pô. É. Ô, Adonias, qual que é o bairro? É Moca. Ah, Moca. Meu bairro! É o bairro, Que é o bairro. Você não mora lá? Não, mas eu não moro fisicamente, mas moro espiritualmente. É o bairro, bairro que eu gostaria de morar. Repito. Ah, você gostaria de morar? Olha, morei ali, morei uma época, só rápido, na rua Caçandoca, morei na Caçandoca. Você acha legal? Um bairro assim, legal? A Moca é o bairro mais style de São Paulo. Você acha? E você pode ver o negócio, todo mundo que mora na Moca, pode ver, o cara que nasceu na Moca, que tem? O cara não sai do bairro. Ele pode sair da casa dele pra comprar uma outra numa Moca, mas ele não sai. Outro dia eu vi uma pesquisa. Como é que você pode ter, eu não falei a pesquisa? Você passou esses dados. 98% dos moradores da Moca não saem do bairro. Pra morar em outro lugar. Não sei. Eu só tem a pizzaria do Ângelo. Não, os outros lugares também tem. Pô, tem o Luizinho lá, meu amigo. Adonias. Tem a Taizinha. Tá bom, e qual que é o time? Eu vou na lanchonete lá, na hamburgueria da Moca. É nóis. Campeão do século é nóis, vovó. Deixa eu falar do bonito agora. Palmeira. Fazendo um monte desse tamanho. E da Moca tem que ser palmeirense, né? Sim, com certeza, só tem Verdão ali. Ô, Adonias, me conta uma coisa. Já a gente vai pegar o 15, lá em 15. Lá em Sorocaba, né? O 15 de Sorocaba. E aí, rapaz, você viu aí o provável time? O Motinha falou o provável time. O que você achou? Você acha que tinha que mudar alguma coisa? O que você tá achando? Diga. Eu acho que pra esse jogo, Dudu, a única mudança realmente que eu faria é colocar o Zé no meio. Eu acho que tá na hora de tê-lo nessa posição. Eu não tô relacionado, obestado! Eu sei disso. mas seria uma mudança plausível diante da situação que o Palmeiras está vivendo no meio e diante da energia que ela tem nas outras pontas, né? Então, Sem velocidade com o Dudu, Gabriel, e falta um passe de bola mais assertivo, porque a bola chega muito quadrada lá na frente. Energia da ponta é sempre boa, né, meu? Ah, é? E quem que você tiraria então, Adonis? Porque o Zé entra no meio, quem sai? Não sei, Dodô. Porque, assim, o Zé indo pro meio, o Egídio tem que entrar na esquerda, né? Eu tô em dúvida se o Zé faria uma boa dupla com o Robinho ou se só jogaria um ou outro. Eu não tenho uma opinião formada sobre esse... É, porque se você tira, por exemplo, o Robinho e coloca o Zé lá no meio... Dá na mesma. Volta a mesma coisa. Eu acho que talvez fique a mesma coisa. Agora, você acha que se tivesse o Walt Disney... colocasse ele no mesmo esquema, você acha que daria certo? Ele com o Robinho? Não, ele só. O Valdívia. O Valdívia no lugar do Robinho. Falando no Valdívia, o Valdívia tinha postado aquele Twitter lá, falando, zoando. Era ele mesmo? É ele mesmo. Aí uma menina, acho que uma torcedora do Palmeiras, meteu um Twitter hoje, detonando ele. Arregaçou e falou... argentino, babaca, não sei o quê. Argentino? Aí o Valdívia Valer responde, burra, eu sou chileno. Colocou? Um idiota, viu? Ele escreve, ele truca. Pode falar. Vou dizer um negócio pra você, meu. O Valdívia, se ele jogasse 20% só a mais... Do que ele faz... Né? Pô, ele era deus aqui no Brasil. Burra. Ele é style, ele cara. Ele é style. Ele só precisava jogar. É verdade, ele tem personalidade, ele tem atitude. Ele é bom jogador, viu? Sim, mas precisa jogar. Mas joga um, não joga 25. Né, esse é o problema. É inegável. Quando jogava, é um baita jogador. Domênico, inclusive, tem um daqueles videozinhos lá que o Olé Brasil postou, cara. É um videozinho recente. Mostra o Valdívia, tipo, olhando pro banco, pedindo assim pra ser substituído. Ele faz um sinal assim de substituição. Aquilo foi verdade? É verdade. Aí o treinador, tipo, olha pra ele, assim, um alemão, assim, um maluco todo vermelho. Que foi da África do Sul, esse treinador. Ele vai lá e mostra, assim, uma garrafa d'água rindo, assim, toa a garrafa. Aí, tipo, ele faz uma cara, tipo, puta, tem que continuar em campo. É verdade, aqui, ó, eu peguei o tweet aqui, ó, Dodô. Então ele falou, né, o Valdívia postou segunda-feira. Ué, problema de lesão não era só comigo? Que era Miguel, não se cuidava. KKK, tempo ao tempo que dá razão. Aí minha menina, Landucci, olha aí, RG. Escreveu o seguinte, você é falso, sempre foi argentino patético. O Palmeiras sempre foi campeão e nunca precisou de você, seu anão de jardim. Aí ela escreve, VSF, né? Vai sim. Aí ele manda, sou chileno, burra. Só isso, só. Mas, o Benjão, você acha que se o Walt Disney jogar... Porque dizem que o Rabinho não aguenta, o Valdívia, não aguenta jogar sozinho. Você acha que se ele jogasse no lugar do Rabinho, você acha que o Walt Disney ia jogar melhor, conseguir armar o time sozinho? Oi, amor. Vamos falar o que eu falei antes. Se o Valdívia jogasse... Ele era um dos maiores jogadores do Brasil. Ele ia reinar no Brasil. Porra, fácil. E ele ia ser um ídolo da torcida. Um ídolo sem jogar, imagina jogando. É ídolo pra alguns. Ele não é ídolo, hein? Não, mas é um cara que o torcedor do Palmeiras. Olha, se amanhã pintar uma notícia. Olha, o Valdívia volta no meio não do ano. Não sei, Benjamin. Ó, de cada 10 palmeirenses, ganho que 7 vão ficar felizes. Não. Tá vendo? Não. Você também não, olha. Sabe por quê, Benjamin? Talvez antes dele. Vamos supor que ele não tivesse passado a segunda vez. Se ele não tivesse passado essa segunda vez, que teve muito mais contusões, e falasse que ele ia voltar, beleza. O torcedor do Palmeiras ficou meio ressabiado com esse monte de contusão, do cara não jogar. Sei lá, eu acho que não, hein? Acho que não. Eu acho que não também. Eu... Fala, Norberto. Tem um grupo que eu faço parte aí do WhatsApp, que chama WhatsApp Palmeiras. Não tem um ser neste grupo que gostaria de ver o Valdívia. Ah, põe o Domênico e o Rudy no grupo. Pô, beleza, vou pôr sim. Eles adoram esses grupos de discussão de... Depois o telefone aí, quase mil mensagens por dia. Olha, é isso aí que o Domênico adora. Fora do ar, dá o WhatsApp do Dodô e do Landucci. Nossa, sim, tá bom. Olha o Luiz CQ deles aí, que a vovó. Então tá bom. Adonias, quer mandar abraço pra alguém? Não, mas só uma coisa antes, fala, viu? Fala, vovó. Uma coisa é verdade. Cada vez que o Palmeiras fica 3-4 jogos sem ganhar, sempre tem um idiota que fala... se tivesse o Valdívia. Isso é verdade, isso é normal, viu? Faz uma pesquisa lá. Vê se você olhando pra mim com cara de bobo. Faz uma pesquisa lá se o torcedor do Palmeiras queria o Valdívia. Todas as vezes, qualquer time, não só o Palmeiras, São Paulo fica sem ar, vê lá. Antes do Lugano, os caras queriam o Lugano. É. Não, se tivesse o Lugano, não era assim. O corintiano vai lembrar de alguém. Mas isso irrita, viu, Jojo? Assim funciona. Viu? se ficar sem ganhar um tempo, Benjamin, nego lembra de cara. Ah, o torcedor mas se do Palmeiras. O Renato Augusto, posso, sei lá. Posso estar enganado, posso errar. Você. Mas o torcedor do Palmeiras, eu acho, na grande maioria, gosta olha, do Valdívia. Olha. Se hoje. Não, olha, gostar é uma coisa, querer ele de volta é outra coisa. Você não queria? Não, hoje não. Não. Não, ele não joga. Que pra quê? Pra ficar você no banco? Que, o Cleiton Xavier ou Valdívia? O que você prefere? Ah, eu prefiro o Valdívia. O Valdívia joga mais, pelo menos. Joga onde? Joga, onde? Joga 10 jogos no ano. O Cleiton joga 1. O Cleiton joga nenhum. É, mas é pelo menos. Mas aí passa a valer. Não quero nenhum. Ô, Domênico, eu também sou crítico do Valdívia pelo fato dele não jogar. Mas ele, quando tá em campo, é um jogador que resolve. Tanto é que quando o Chile ganhou a Copa América, ele foi protagonista. Ele, em clássico, principalmente. Ele não arrega, não. Mas até aí, vó. Até onde o Valdívia não tinha razão também nas críticas que ele fazia? Porque lembra quando ele se machucou, ele pediu pra trazer um cubano lá de lá? Né? Um médico. Um cubano lá de Cuba. Um cara que ele confiasse. Óbvio, você é cubano de Cuba, cacete. Tá bom. Mas ele pediu pra trazer um profissional de lá, ou seja, ele não confiava nos profissionais que o Palmeiras tinha lá dentro. É. Liga pra ele. E hoje em dia. Liga pra ele. O quê? Quem vem de Cuba é o quê? Cubano, geralmente é. Põe aí, mano. Pra que você me chamou de homem? É, que a senhora parece, né? A senhora não se depilou hoje, a senhora tá com essa perna peluda. Mas o negócio é o seguinte, Domênico. Então, o Valdívia, tecnicamente, é um jogador importante. Só que, realmente, ele não jogava. No custo-benefício, ele não valeu a pena para o Valeu. Foi um custo muito alto pelo que ele jogou dentro mas do Palmeiras. Mas entre ele e o Cleito, vale mais a pena ele que ele jogava 10 jogos no ano. Mas o Cleito jogou um. Mas não joga nenhum também. Dos dois. Então, mas até aí, Domênico. O Valdívia não jogava. O Cleiton Xavier não joga. Então, o menino se machucou. Felipe Josué. Agora tá aí o Felipe. Que Josué. Josué, o teu nariz vai pro inferno. Felipe, o outro lá, como é? Fugiu agora o nome. Não, Felipe é Gabriel. Gabriel, é. Mas aí que tá. É, o departamento médico do Palmeiras, Domênico, pode ser de fato uma coincidência. Claro que pode. Eu não tô aqui pra questionar o trabalho do médico do Palmeiras. Quem sou eu? Quem sou eu? Que é um cara renomado, hein? São coincidências, Domênico Gato, que vão deixando até os jogadores do Palmeiras desconfiados, cara. É. Eu quando trouxe aqui, talvez, a informação falando que jogadores do Palmeiras aí tinham uma certa desconfiança com relação ao trabalho do departamento médico, não inventei essa história. O cara lá de dentro me falou. O cara lá de dentro me falou, Domingo. Eu pior não vou que trazer essa... aqui pro não, ar. Não, mas não precisa. Quem foi o jogador? Ô, mano, essa, tem que falar demora, as fontes, né? Mas, ô, mano, isso é claro. Né? Não adianta nem ficar discutindo. Os caras não voltam, cara. Pois algum problema deve ter, não é possível, eu cara. Demora tanto assim. Eu tenho no Hospital das Clínicas, né? Tem uma enfermeira. Discutir com relação a isso. Tem uma, ouviu, ouvinte, só uma informação rápida aqui para vocês continuarem debatendo, né? Tem a Rosidete lá, é uma enfermeira, né? Assistente de residente, né? E aí? Ela ouviu uma médica que um dia namorou um rapaz que trabalhou no Palmeiras 20 anos atrás, né? Uhum. E ele disse que ouviu lá de dentro, né? Ouviu o quê? Que os jogadores parecem estar desiludidos com o departamento médico. Então pode cravar que essa informação é forte. Né? É? Não sei, você tem a minha dúvida. Ô, Adonias! Fala aí, Dudu. Manda teu abraço, meu velho. Dudu, primeiro eu queria falar que a galera desse grupo Watts Palmeiras, você e a vovó são ídolos no grupo. Se vocês puderem mandar um abraço pra galera, eles estão obrigado, todos a todos, ouvindo. Ó. Um beijo pro ICQ do WhatsApp aí. É, um abraço. E queria fazer um merchan também, pode? Manda lá, manda. Jeito de garoto, cuidado de homem. Quem? Com Bozano. Não. Bozano, jeito de garoto, cuidado aí, de homem. Garoto. Agora aí, levou um kit top da Bozano. Valeu, mano. Quer entrar no clima com Polo Ar LG? Boa, no final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs. E mesmo não tem na bolsa, eu tô ensaiando isso o dia inteiro. HDI é de HDI Seguros é de baixo pro. Não, mas aí já terminou. A bolsa, infelizmente, não tem, né? Não, mas não tem problema. Não tem problema. Tá bom, meu velho. Obrigado, Adonias. Valeu, abração. Até mais, galera. Valeu, tudo de bom. Valeu. É isso aí. Foi um momento sem parar do estádio 97. Olha que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial. Todo mundo sabe, né? Ser paparicado, bem cuidado. Imagine entrar como VIP e ter, de repente, livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows, hein? Legal, né? Então vamos combinar que ser VIP é um baita de um conforto. É ou não é? E eu tenho uma dica aqui que vai transformar as estradas, estacionamentos e postos de combustíveis em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar, meu amigo. Ele agora funciona em um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você entra sem pegar filas em shoppings, pedágios e, de quebra, abastece nos postos Shell sem precisar descer do carro. Olha que legal. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP, meu amigão. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 na Energia 97, em nome de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também em nome aqui, agora o Benjamin vai dar um recado de Incorporadora Esser, Benjamin. Olha, quando você for comprar, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, meu amigo, é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do meu amigo Domênico Gato, o Morumbi do Sombra e o meu querido Pacaembu. Você quer o novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir uma opinião de quem já comprou? Então presta atenção, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Então pode ter certeza. É Esser que você quer, é Esser que eu quero, amigo. Pode ligar lá, 3666-0900, 3666-0900, e fale com um dos consultores Esser. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Gui e pra toda a família Esser, Dodozito. É, passando mais um avião aí, hein? Tá anotando, hein? E olha só, Benjamin, o comecinho, você mandou mandar a enquete lá no nosso Twitter, na Energia 97, na página. Torcedor do Palmeiras, você gostaria a volta do Valdívia? Sim, mas já acabou de entrar, ainda não, cedo. Não, sim, mas tem vários votos aqui. Tem alguns votos aqui, já dá pra ter uma noção aqui, ó. É claro que os outros envolvidos podem votar, né? Sim, gostaria da volta, 34% dos ouvintes. Não, 66%. Sim, mas tem 5 minutos, calma. Tá bom. Ah, mas tô falando. O 34, tô dando a parcial. O 34 é mais. Parcial. Ô, Benjão, o 34 é mais do que eu esperava, viu? Também. Eu acho que esse número aumenta. Mas tem um ouvinte aqui que já falou que buscava até no aeroporto, aqui, viu? É mesmo? Teve um cara aqui que falou, quer ver? É isso que eu tô querendo falar. Legal. Não é. Eu posso ter exagerado e falar a cada 10, 7. Mas ó, o torcedor do Palmeiras gosta aqui, ó, do Valdívia. Danilo Marte Nascimento. Infelizmente, eu tenho que admitir que eu gostava do Valdívia. E gostaria de vê-lo no Verdão novamente. KKK, Danilo de Sorocaba. Mas tem um monte assim. Ó, Fernando Gamberini, Benja, eu Gamberini. Buscaria o Valdívia no aeroporto. Agora, sabe de uma coisa, velho? Se você... São alguns ou vem, é claro. Se você... Tem que passar os dois lados da coisa. Eu quero te falar, Domênio, que apesar de tudo, se amanhã anunciasse, o torcedor ia ficar feliz. Ô, Beijão, agora, se fizesse o questionamento exatamente depois do que ganhou a Copa Brasileira, talvez fosse 10%. Toda vez que tem um pouco de crise, começa esse papo Quando tá ganhando, ninguém quer saber. De escape, cara. É brincadeira, né, mano? É. Toda vez que tem alguma... O Palmeiras, de repente, não tá indo bem, fala de Valdívia. Toda vez. Palmeiras ganhou, RG. Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Ninguém se faz essa pesquisa depois de quando ganhou, no dia seguinte, dá zero, velho. Nem no final do Paulista. Nem no final do Paulista. Não vi ninguém lembrou. Eu fiz no meu Twitter a pesquisa também. Tem... É que por enquanto, tem 4 minutos. Não tá indo bem os caras na tela. Tem 4 minutos. Né, 45% sim, 55% não. Então, mas o não ainda tá maior, né? Tá me surpreendendo esse número aí. Tá me surpreendendo. 45% por enquanto... meu, no Twitter. Ô, Beijão, se tivesse que escolher hoje pro Corinthians, o Ganso ou o Valdívia? Valdívia. Não, o Valdívia não joga. O Ganso também não. O Ganso tá em campo. Ele pode não estar jogando. Entrando em campo? Joga. Entrando em campo? O outro não joga. Tá entrando em campo, tá. Mas peraí, Benja. O Ganso no Corinthians ele jogaria bola. A chance de um cara dar certo jogando. O Jadson jogou quando ele foi pro São Paulo, você também falou. No São Paulo ele vai jogar. Mas peraí. O Ganso. Peraí. Quantos treinadores? Não adianta eu ter um Messi machucado. Mas o Ganso, o Ganso, o Campeonato Brasileiro, não no ano passado, no outro, no São Paulo, ele foi bem, gente. Foi muito. Por isso que choveu proposta da Europa pelo título. Ele. O São Paulo brigou pelo título. É verdade, choveu proposta, o São Paulo não quis vender. Vários clubes de ponta da Europa queriam levar ele. Lógico que não, nem a China tá levando ele. Eu quero falar um negócio, quantos treinadores tem no São Paulo desde que o Ganso chegou? Muricy, é, conta o Newton Cruz? Lógico. Dois. Muricy, Newton Cruz. É, Osório, o argentino que passou. Osório. Não, o Balsa. Osório, Balsa agora. O outro lá, o quatro. Doriva. Cinco. Aí. Mas quantos anos ele tá lá também? Então, é isso que eu quero te falar. Aí, primeiro, quando ele foi pro São Paulo, a RG, não, ele precisa mudar os ares, que o que tá fazendo mal é os ares. Era a frase que a gente ouvia. É o São Paulo, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas não deu certo, Benji, não deu certo. Então, mas tudo tem uma desculpa pra ele. Mas não dá pra chegar e falar que o Ganso é um mau jogador pelo futebol que ele apresentou no Santos. Acho que não dá pra falar mal. Isso daí é exagero, Benjamin. Há 6 anos atrás, é isso? Há 6 anos atrás, não. O negócio é o seguinte, o Ganso, ele passou por 2 cirurgias de joelho. Tudo bem, eu não tenho culpa. Mas coloca o Ganso no meio-campo do Atlético Mineiro pra ver se não joga. Ah, é, coloca. Coloca o Ganso. É óbvio. O meio-campo do Atlético é lento. Mas a questão, gente, não é ser lento. Coloca o Ganso naquele meio campo. Tá de brincadeira. O time do Atlético tá certinho. É que jogo você grande. Se você puser o Ganso dentro de um time que tá certinho, velho. O cara vai diferente, voar, velho. É que jogo, é que jogo time, grande, mano. Pronto. É que jogo grande, mano. No São Paulo ele não aparece. Olha, né, o Santos, velho, quase levando o gol aqui, RG. Se você pergunta pra qualquer cara qual foi a última vez que você viu o Ganso jogar bola, todo mundo fala a mesma coisa. A final do Paulista, Santos, Santo André. Foi 2010. Se pusesse o Ganso pra jogar no meio campo do Corinthians ano passado, ele jogaria, gente. Jogaria. O Ganso no meio campo do Corinthians ano passado não jogaria bola? Acho que jogaria. Claro que jogaria. Acho. Claro que jogaria. O time dá muito mais opções, Domênico. O Ganso, sabe o que prejudica o Ganso? O Ganso é um cara que tem o perfil daquele jogador da antiga, sabe? Domina a bola, para, olha e olha, toca. Levanta a cabeça, fala, pô, a bola... Se você tiver, por exemplo, só o Ganso hoje no meio campo de qualquer equipe, pela dinâmica do futebol, o Ganso vai morrer. Porque se você puser um cara na marcação e um cara na sobra, o Ganso não vai ter o que fazer. Agora, se você puser o Ganso no meio campo que dê opções, como os jogadores ali, vai Elias, Renato Augusto, ou então quem sabe o Jadson, o Ganso vai voar, gente, vai voar. No São Paulo ele teve um meio campo com o Kaká. Ele Kaká teve... em final de carreira, Benjamin. Ah, também tudo. Mas é verdade. Gente... Mas tudo, é verdade. Você percebeu? Quando convém, tudo pro Ganso ter uma desculpa. Não é desculpa. A grama é alta, o Kaká tava em fim de carreira. O Kaká tava em fim de carreira. E não tava? E daí? É o Kaká. E daí não. Mas, meu Deus, Benjamin, você tá dando murro em ponta de faca. Luiz Fabiano tava em fim de carreira. Também, Luiz. Todo mundo tava em fim de carreira. Óbvio que tá. Óbvio que tá. Ah, então me põe eu no time do Barcelona, eu também vou jogar pra cacete. Olha, Benjamin, desculpa, mas eu acho que você. Eu acho que você não tá analisando o que acontece. As pessoas, Benjamin, envelhecem. E quando o jogador envelhece, ele já não rende mais o que rendia. Ah, então. Tem que explicar isso. Ah, então tá bom. Não, tudo bem, é que eu sou burro. Eu gosto de ser burro. Não, não é burro, mas o Kaká tá em final de carreira, Benjamin. Então a culpa. Não dá pra exigir do Kaká o que ele foi em 2001. Eu não tô falando do Kaká, tô falando do Ganso. Mas é que tá, você tá colocando, jogou com o Kaká. Jogou com o Kaká em final de carreira. Pô, mas foi o ano. Foi o ano auge. Ué, foi o ano que você falou que o São Paulo quase brigou pra ser campeão. Mas o Ganso, dentro daquele momento, Benjamin, o Ganso, ele foi protagonista. Olha, o Ganso levou o São Paulo numa condição que o São Paulo no não... Santos precisava mudar os ares. Aí vai pro São Paulo. Não, o time de São Paulo não é bom. Aí ele tá no São Paulo há 4 anos, só tem time ruim. Aí jogou com o Kaká. Não, o Kaká é fim de carreira. E jogou tava, com o Luiz Fabiano. Tava. Luiz Fabiano é fim de carreira. Também tava. Michel Bastos. Ele jogou bem, é fim de carreira. Todo mundo é fim de carreira. Tudo. Você mesmo tá se traindo com seu argumento. Não, eu tô em fim de carreira. Tudo, só jogadores tudo pro Ganso tem uma desculpa. Não acho desculpa, Benja, mas o Ganso não é um péssimo entre jogador. Entre Valdívia e Ganso, eu hoje, prefiro o Valdívia. Mas não joga. Mas o Ganso também não. Eu ainda tenho esperança. Mas esse tá entrando em campo. Não, eu tenho... Obrigado. Jogador que entra em campo fazer aí. Número. Mas isso aí não é jogo da escola. Mas a chance... Eu ainda tenho... Um então, pra eu terminar... Se é pra ter na lembrança as coisas, entre ter o Ganso de 2010, que jogou uma barbaridade, eu concordo, uma barbaridade, jogou. Quem falar que o Ganso de 2010... Não, sim, tudo bem. Eu não sou recalcado. Só que a chance melhor do que você viu, auge por auge. Não, do que eu vi auge por auge, o Ganso. Eu também. Então, não sou recalcado. O que o Ganso fez em 2010 é sacanagem. Jogou chance. Por isso que eu tô falando que dá pra falar que é o jogador. Nós estamos em 2016. Isso é probabilidade. Só pra terminar minha frase. Não, só minha frase, que ele falou assim: não, se é pra ficar com alguma coisa na memória, eu trago o Valdívia, que pelo menos fez uma Copa América legal agora. Tudo bem, mas ele não joga, Benjamin. Eu não sei. Mas aí é probabilidade. Isso é aula de probabilidade. A probabilidade de um cara que não joga. Não joga, o cara não joga. Não vai dar certo nunca. E o outro joga. A probabilidade desse que tá jogando toda vez de fazer um passe da em gol. Mesmo jogando mal pra cadê, mas de repente, numa genialidade, sabe, baixou o sangue, o cara jogou, ele vai acertar. Mas uma coisa é certa, se ele jogar o Ganso isoladinho no meio de campo do Parmeira igual o Robinho não faz joga, nada. Aí fica faz difícil, nada, faz nada. Pô, mas tudo tem que mudar pro Ganso, tem que mudar esquema, tem que mudar a grama, tem que mudar o futebol, tem que mudar o adversário, tem que mudar o treinador, tem que mudar tudo. O São Paulo no ano passado, É, se eu não me engano, se eu não tiver equivocado, o Ganso, em termos de assistência, ele só ficou atrás do Jadson. Atrás do Jadson, que foi o melhor jogador ali, brigou pelo rótulo de melhor jogador. Se você tivesse contratado o teu time hoje, Ganso ou Lucas Lima, quem você levava? Ah, mas aí nem compara. Ganso, pô, Ganso ou Dátolo do Atlético? O Dátolo é bom, viu? Mas tá pegando os melhores jogadores do brasileiro. Ué, mas eu vou pegar quem? Você não falou que foi o melhor jogador no brasileiro do ano retrasado? Aí é uma comparação injusta. Tá bom, tá bom. Tá bom, você quer o meia do Rio Claro ou o Ganso? Pronto. Não, aí não. Eu também quero o Ganso. Você pega um jogador que tá por cima e outro que tá por baixo. O meia da retórica, gente. Tá bom, o meia da Linense do Linense ou o Ganso? Se você fizer uma comparação, Valdívia e Ganso, ok, uma comparação cabível. Agora, se você pega um jogador que tá por cima, o Lucas Lima ou o Ganso, é uma covardia, uma pergunta retórica. É, já sabe a resposta. Pô, mas se o cara é craque ou não, não é craque? Ele é muito bom jogador ou não é muito bom jogador? Eu achava ele. Eu vou pegar o camisa 10 de São Paulo e comparar ele com quem? Com o camisa 10 do Guarani? Eu achava o Ganso um craque. Quando ele tava começando, eu falei, putz, esse cara é craque, velho. Não é possível. Vai ser o melhor do mundo, até achei. Vai pra Europa já já e vai ser o melhor do mundo. Aí vem pro São Paulo e não joga. O que ele vai fazer? Ó, é Estádio 97 na Energia. Hoje tem Jaca, então vamos ver, mandar os merchans aqui, ó. Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. BV Financeira, é, tá precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano, né? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. E agora eu vou falar da Chevrolet. Olha só, se você estava esperando a melhor hora para trocar de carro, é agora, cara. Olha, não perca as 96 horas Chevrolet. São ofertas e condições tão especiais que só vão durar até domingo, hein? É, ouve só. Onix, o carro mais vendido do país por apenas R$ 36.990, com taxa zero em 30 vezes. Olha que mordomia, hein? Prisma 1.4 com câmbio automático Chevrolet MyLink e controles no volante, com desconto de até R$ 7.000 e taxa zero. Olha só, hein? Meu, caraca. Se você não comprar agora, não compra nunca mais, hein? 96 horas Chevrolet, termina nesse domingo. Corre, cara, corre! São ofertas inacreditáveis. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Estádio 97, agora falando de Polo Ar, mano. Vamos falar de Polo Ar, mano. Opa, é isso aí, Domênico. O verão tá aí, né? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein, amigão? A Polo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do país, quiçá da América Latina e quiçá do mundo também, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG, hein? Esses aqui são demais, são top. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia. É isso aí, amigão. No final do mês você vai abrir a conta, assim você vai dar um sorrisão, porque este aparelho é econômico demais. E a minha dica do dia é a seguinte: ar-condicionado residencial Split Libero E+, de 18.000 BTUs da LG, hein? Esse aqui é top de linha, rapaz. Vai na minha que você se consagra. Ele tem um exclusivo filtro multiproteção, ele é mais econômico, vou repetir, até 60% de economia, hein? E a instalação dele é facinho, facinho, facinho. É simples demais, tá bom? Aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar e a LG estão com uma baita promoção especial, hein? Você pode ligar no telefone da Polo Ar, anota aí, pega o papel e a caneta, ou então o seu smartphone, tá bom? Anota aí, 0800-889-8989. Vou repetir, RG, você não anotou? Manda, manda. 0800-889-8989. Você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas do mercado, tá bom? E tem uma promoção especial pro ouvinte do Estádio 97, hein? O cara que entrar no ar, o sortudo, que ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: quero entrar no clima com a Polo Ar e a LG, sabe no final do mês ao que ele vai concorrer, RG? Que ele vai concorrer, mano? Ele concorre a um ar-condicionado de 9.000 BTUs. É top demais, Rudy Landucci. É isso aí. Vai parar de se abanar com aquela tampa de pizza que você comprou em 95. Meu Deus, que nojo, aquele cheiro de calabresa que impregnou até hoje. Meu Deus, Rudy Landucci, então você já sabe, né? Com a Polo Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima! Boa, mano, aí olha só, o avião do estádio continua voando alto em 2016 e mais uma vez leva você pra assistir o clássico Barcelona e Real Madrid, hein? Oi, bota você alto nisso, hein? Com acompanhante no Camp Nou e olha, e mais, né? Visitando a Catalunha, que é um dos melhores destinos da Europa. para concorrer. Você vai anotando aí, os aviões estão passando aí durante todos os dias aqui no Estádio 97, tá bom? O dia 10 de março será o último dia que o avião passará por aqui. Então sua última chance vai ser meu aniversário, dia. Hein? É? Dia 10 de março? É. E dia 11 de março, o primeiro ouvinte que entrar no ar, RG, escolhendo um desses dias que passaram... Sim. E acertando o número de aviões que passou naquele dia que ele escolheu... O que, que vai acontecer? Se ele acertar, ele ganha na hora a viagem para ver Barcelona e Real Madrid. Putz. E vai ter o direito de ser estranho no ninho. Oh, um estranho no ninho internacional. Oh, vai estar conosco. Internacional. Né? Eu, mano, Mota, Sombra ao vivo, fazendo o programa ao vivo de lá. É isso, junto com o ouvinte. Muito legal, né? Regulamento completo em 97fm.com.br. O apoio é de Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Também da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, o modernismo de Gaudí. E muito mais, de Gaudí e muito Gaudí. Mais. Grande Gaudí. É... Estádio 97 também, nome de Engov, hein? Vai pra curtição, bom, Engov pra você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Estádio 97 informa. Tempo e placar no Pacaembu, RG. 24 minutos, o 0x0 no placar e cada um dos times, tanto Peixe quanto Mogi, já perderam uma oportunidade. Tá ruim o jogo, Agir? Não, até tá mais ou menos. Tá, Metsa. Tá chovendo ou não? Agora ganhamos, ganhamos, pelo menos de torcida, aparentemente. Ganhando do São Paulo, não precisa muito, né? Não, só o tobogã do Santos. Tobogã já tem mais gente. É brincadeira, hein? Supa. Então tá certo. Cadê a pesquisa, hein? Queria saber o que deu na pesquisa final lá. Daqui a pouquinho, então, o... E a do Benjamin do Ganso? Do Benjamin, não sei. Do Benjamin, não sei. Ganso? Ih, olha o tema! Olha o tema! Como é que ficou a tua pesquisa aí, Beijinha? Vai, Beijinho. Tô abrindo aqui, peraí. Opa! Abre mais. Abrindo aí, velho? Vai abrindo aí, enquanto isso, um abraço aí pro Lúdio, o DJ. Querem que... Querem mandar abraço? Mandem abraço agora. Lúdio, o DJ que leva a noite inteira... E um beijo pra Nina que tá ouvindo. Fala, ó. Tem duas que eu... A Nina de tem novo, duas... o obelisco do Rudy. Tem duas... Quem é essa Nina, mano? Tem duas pesquisas que eu coloquei. A primeira. O torcedor Palmeiras gostaria do Valdir de volta? Sim, 48, não 52. Como acabou. Mais ou menos, né? Aí eu fiz uma outra. Se tiver que escolher uma camisa 10 pro seu time, quem você gostaria? Ganso ou Valdívia? Ganso tá dando 53, Valdívia 47. Tá muito igual, hein? Tá justo. Não é aquele resultado que você fala, nossa, absurdo. É, tá justo. Tá justo, né? Bom, RG, quem é que garantiu hoje um boné? Presente de bonés Vista Aérea, ligue 3031-2288 ou 3031-7288. Rodrigo Wagner Rodrigues. O que quer? Tem gol? Tem gol? Tem gol. Gol de quem, RG? Gol de quem? Gol do cabeça doida. Aê, porra! Caceta, chupa! Ô, jornalista! Lucas quem Lima? Fez? Foi Lucas Lima, mano? Não, tranquilo. É o caça-rato. O Lucas Lima tá parecendo o caça-rato. RG, repita quem ganhou o boné, porque foi uma loucura agora. Quem ganhou? Rodrigo Wagner Rodrigues. Boa. E quem ganhou a camiseta, presente de Fit Camisetas, ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br, né? Que Fit é o parceiro do seu evento. Foi o... Adonias Ferreira Filho. Ô, Adonias, parabéns, hein? E o gol, não foi do Lucas Lima, não. Vambora! Gol contra, Verginho. Peraí, ô, Domênico. Bruno Costa. Deixa eu botar aqui um áudio aqui, ó. A Nina mandou uma resposta pro mano, peraí. É o Vinícius, que eles também queriam um tem, não tem, só você tem. Olha, mano! Vai tomar essa! Eita! Oh, cara! Gente, não, peraí. Tome no... Olha o Rude como ele é. A mulher do Google, você não acabou de ouvir. É a mulher do Google que falou. Ele disse. Olha o que o cara tá pegando, essa véio. Mina deve ser uma amiga imaginária que ele tem. Ele colocou no Google lá e colocou. É o Tobias Mulher, viu? Tá certo. Calma, ele falou. Acabou. Indo embora. Muito obrigado pela audiência de todo mundo aí, hein? Ah, de volta amanhã em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de BV Financeiro. Tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E Engov, vai para a curtição boa, Engov, para você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Bom, vem aí a jaca, depois Night Session. Amanhã tem mais. Tchau. O sentimento continua e é grande. Enquanto a economia desanda, continuamos desiludidos, duvidando de tudo e de todos. O desemprego cresce sem parar e vem de mãos dadas com a caristia. A combinação não poderia ser pior. As famílias perdendo a renda e os preços subindo. Arroz, feijão, carne, frango, cebola, batata, limão, tomate, nem a banana é vendida mais a preço de banana. A verdade é que o brasileiro empobreceu, entristeceu. E o país precisa reagir. Já. Palavra do vice-presidente Michel Temer. Estamos vivendo dias muito difíceis, principalmente em função dos nossos próprios erros. É natural que haja um sentimento de desconfiança, de abatimento, de pessimismo, o que não nos ajuda em nada. Mas há também motivos para pensarmos positivamente. E é por aí que devemos seguir, porque é por aí que vamos vencer a crise. Ao encarar os problemas com consciência, com coragem, com convicção e, fundamentalmente, com uma união de verdade, transformaremos erros em virtudes. Essa é a nossa grande oportunidade de mostrar que somos capazes de fazer valer as instituições, que temos gente capaz de corrigir os erros da economia, que estamos unidos, que somos uma grande nação. Eu acredito que numa democracia, o verdadeiro poder está no diálogo. E é através dele que nós vamos sair da crise mais fortes do que nunca. Pode acreditar. Senador Eunício Oliveira. Este ano é crucial para o Brasil. Ou buscamos um entendimento, ou o país corre o risco de perder as conquistas feitas. No Congresso, temos que tomar partido. Tomar partido do Brasil. Não podemos e não vamos perder o Brasil para a crise. Não se trata de defender este ou aquele governo, salvar a pele de um ou de outro. As instituições irão cumprir o seu papel. O nosso é garantir a volta do crescimento. Todas as conquistas feitas estão prestes a desaparecer. O gigante adormeceu. Não dá para aceitar tantos desvios de conduta com tanta gente fazendo tanta coisa errada. É inadmissível que a maior e mais importante empresa brasileira esteja, para nossa tristeza e indignação, no fundo do poço, jorrando incompetência. Perdemos um ano à espera de soluções para a crise. É muito tempo. O cenário exige medidas concretas, viáveis e imediatas para retomarmos o crescimento. Não dá para voltar a conviver, seria sobreviver com a inflação, com a recessão, com o desemprego, num país que estava em plena ascensão. Não é possível que tenhamos ficado assim tão desmotivados. Mesmo porque é plenamente possível a gente mudar esse estado em que as coisas estão. É possível, sim, estabelecer o diálogo e a união. É possível, sim, aprender e melhorar com o debate. É possível, sim, pacificar a política e reunificar o país. É possível, sim, cobrar a confiança e retomar o ritmo do desenvolvimento. É possível, sim, manter e ampliar as conquistas feitas. É possível, sim, ter o respeito do mundo. É possível, sim, ter prazer e orgulho de viver no Brasil. Com desprendimento, com união, com verdade, seremos capazes de superar nossos erros. Estado de Direito. Ninguém tem dúvida, vivemos numa democracia, vivemos o Estado de Direito, vivemos o que garante a todos, sem exceção, o que a lei diz. E é numa crise como essa que vivemos, que esses direitos devem mais do que nunca serem preservados. O que vale para um, vale para todos. Superar essa crise vai ser a nossa maior vitória. Às vezes as coisas parecem insolúveis, mas basta um passo, basta um gesto, para que mudemos a percepção e o entendimento dos fatos. O Brasil precisa disso. Precisa do que estamos vendo no nosso vizinho, lá na Argentina. Uma mudança de ânimo. Bastaram algumas atitudes, algumas medidas que sinalizaram que o país estava corrigindo a direção, para que a confiança voltasse à cena. Confiança desperta a vontade do empresariado, incentiva o empreendedorismo, traz investimentos, modernização e desenvolvimento. Traz qualificação, oportunidades, mais e melhores empregos. Por ser o maior partido do Brasil, por ter forte representatividade em todo o território nacional, o PMDB é hoje o partido que reúne as melhores condições de promover uma unidade, de pacificar a política. E usando aquilo que é fundamental numa democracia, o poder do diálogo. O PMDB nunca hesitou em assumir a responsabilidade, em tomar a dianteira e liderar um movimento para reunificar o país e restabelecer a confiança. O plano Temer, com o documento Uma Ponte para o Futuro, é um exemplo da capacidade do partido de unir vozes e lideranças de vários setores. E através da pluralidade de ideias, formular uma proposta real para a saída da crise. Mas o plano Temer não é o único exemplo dessa contribuição. O próprio PMDB já havia tomado a iniciativa de romper com a inércia e com o impasse diante da crise, apresentando a Agenda Brasil. Renan Calheiros, presidente do Senado. A Agenda Brasil foi uma primeira importante iniciativa no sentido de reunir as forças políticas, de retomar o crescimento e de promover uma ampla convergência em relação ao futuro do país. Tem proposta? Tem. Tem solução? Tem. E tem mais. Além do Plano Temer e da Agenda Brasil, vem aí, com o apoio da Fundação Ulisses Guimarães, o Plano Temer 2, que vai propor como manter e ainda ampliar os ganhos sociais. Por ser o maior partido do Brasil, o PMDB tem que fazer o melhor. Tem que fazer por merecer todo o apoio que recebe. Se a gente é interessado em tirar proveito da situação difícil em que nos vimos mergulhados, há muito mais gente de bem empenhada em desfazer os nós que paralisam a política, a economia e a vida dos brasileiros. E nós somos milhões. Deputada Eliane Sinhasik. É numa má gestão que as grandes crises têm origem. Uma má gestão corrói a saúde, a educação, tira emprego, desafia as instituições, fere de morte a nossa dignidade. A honra do brasileiro foi arranhada e seu orgulho ferido. Pior que o problema é não apontar soluções para ele. Não dá para culpar o mundo pelos erros acontecidos dentro de casa. Primeiro é preciso ter clareza da situação. Depois, a experiência nos diz que diante de uma situação difícil como a que vivemos, a melhor saída é nos unirmos e agirmos em mutirão. Assim, vamos estabelecer na gestão pública uma relação de confiança. Um país que prepara crianças e jovens, que dá a eles qualificação e um futuro, dificilmente irá enfrentar situações tão graves como a que estamos enfrentando agora. O nosso potencial turístico está entre os maiores do mundo. Aqui, ninguém precisa de novos impostos para criar novos postos de trabalho. Deputado Pedro Paulo. O Rio de Janeiro e o Brasil todo vão viver daqui a alguns meses o espírito olímpico. E é esse espírito olímpico que vamos tomar como modelo, como inspiração, para vencermos a crise. Porque toda vitória é fruto de esforço, de comprometimento, de um trabalho intenso e diário. A ideia é sempre de superação, de chegar ao lugar mais alto do pódio. Acredite, o Brasil sai da crise e sai grande. Deputado Manuel Júnior. A saúde nas nossas cidades é uma das grandes vítimas dessa crise que fez o Brasil inteiro adoecer. O país todo entrou em estado de emergência. E o primeiro passo a ser dado para debelar esta crise epidêmica é trabalharmos unidos e fazer prevalecer o cuidado com as pessoas. Existe um remédio. Um remédio popular, que é infalível contra a crise ocasionada pela má gestão. Chama-se voto. Faça bom uso dele este ano. Este ano tem eleição. Este ano, você é o juiz. Senadora Marta Suplicy. A São Paulo, que sempre foi sinônimo de oportunidades, de crescimento, foi a cidade que mais postos de trabalho fechou. A São Paulo, que sempre amanheceu trabalhando, agora acorda desempregando. Se na maior cidade da América Latina as coisas estão assim, dá para imaginar o que está acontecendo no Brasil afora. Mas você sabe o que deu errado e o que precisa mudar para dar certo. Palavra do vice-presidente Michel Temer. O Brasil precisa de pacificação e consenso. E é para já. Todos nós já sabemos os motivos. Tenho plena convicção de que é possível recobrar o ânimo, resgatar a confiança e reabrir as portas para o crescimento, cada um no seu lugar. Mas todos juntos temos que fazer um gesto, dar o passo que falta na direção do impedimento. Ao fazermos isso, estaremos garantindo aos brasileiros uma vida mais tranquila, mais justa e cada vez mais digna. Boa noite e dias melhores para todos nós. PMDB. Termina aqui.

tem a nossa força. Pedestre, use a sua faixa. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Rihanna e Drake, Work. Apenas os grandes hits. Eric Prydz. Breathe. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. O Night Sessions está começando aqui na Energia. Boa noite de quinta-feira. Vamos lá, curtir só o fino da House Music a partir de agora até as 10 da noite. A gente abre com o Edu Mariano e na segunda hora tem Chico Alves, que acabou de chegar. Night Sessions. Sessions. We'll be right back. Bye. Jesus Christ.